tentei o contato com vocês. E é uma honra estar aqui dividindo esse momento. Que legal, olha aí o Rogério tá aqui. Nice. Rogério, só recapitulando, vamos lembrar aí o seu começo de carreira. Vamos ver aí pelos clubes que você passou. Bom, iniciei a carreira em 93, né, nas categorias de base União São João. União de Arara. Isso, véio. É. Era época boa ainda, né, que hoje tá com as portas fechadas lá, meu querido União. E subi ao profissional em 95. Certo. Em 96 vim pro Palmeiras, ficando durante 4 anos, até 2000. Depois saí em 2000, a 2004 fui pro Corinthians. Depois 2004 a 2006, Sporting de Portugal. Depois tive uma passagem pelo Fluminense, tive uma passagem rápida pelo Itumbiara, disputando as finais do Campeonato Goiano. Certo. Santo André e São Caetano, aí decidi encerrar a carreira. E jogou em seleção brasileira, né, Rogério? Sim, tive algumas convocações em 98 com o Vanderlei Luxemburgo. Aí você teve 4 convocações pela seleção brasileira. Tá chegando o Copa, a gente vai falar bastante de seleção, você vai dar bastante opinião aí, tá Opa, bom? Opa, vamos lá. Beleza? Então é isso aí, o Rogério que tá aqui hoje, tá bom? Prometemos que a gente não ia trazer o Robinho hoje, tá? Opa, que bom. Hoje não vai trazer o Robinho, porque ele foi desagradável. Você é um cara muito bonzinho, viu, Rogério? Eu vou te falar, você é um cara muito do bem, você tem um coração muito grande, cara, porque é o seguinte... Se é outro, velho, vai, rasga no meio o Robinho ali. Ele teve um período aqui no Brasil, né? É. Um período no Brasil, agora que eu tô aqui, ele fugiu. Fugiu, Rogério. Deu uma escapada. A gente que chama o Rogério carinhosamente de Rogério Pedalada, né? Sim. Em cima da distância. Não sabia dessa, não. É, isso é bom que sempre vão se lembrar de mim, né? É verdade. Se falar Rogério, quase ninguém vai lembrar. Um grande ídolo. Ô, mano. Jogou em dois grandes São Paulo, pô. Ô, mano, saudades do Rogério na lateral direita do Corinthians? O Rogério era muito bom jogador, viu, Sombra? Teve esse episódio aí contra o Robinho, que ele devia ter dado uma solada no peito do Robinho. Mas era até difícil pra achar o Robinho em campo, né? O Robinho era liso pra diabo. Liso pra caramba. Mas o Rogério foi um excelente lateral, cara. Do Corinthians, eu acho que ele tá entre os melhores laterais direitos que eu vi. Porque eu não vi o Zé Maria, enfim... Mas já peguei umas desgraças ali na lateral direita do Corinthians ali, que era punk, viu? Fala assim do Alessandro. Mas não, o Alessandro também se destacou, o Alessandro foi bom. Foi bem. Mas o Rogério... Ah, mas pelo que eu lembro do Corinthians, o Corinthians não chegou a estar laterais direitos horrorosos, assim. Eu lembro do Corinthians, então, do Zé Maria, que o mano não viu. Teve o Alfinete depois na sequência. O Alfinete era bom. É bom lateral, fez parte daquele time que tinha o Soccer. Teve o Giba, que também foi um bom lateral. O Giba que faleceu, né, mano? Foi, o Giba faleceu. Né, teve o Rogério. O Índio, mano, o Índio. Os dois Índios, né? O Índio era um horror, né? Hã? Era ruim? O Índio era um horror, né? Era fraco. Nossa. Era fraco o Índio? O Índio ganhou meu respeito porque ele pegou a bola contra a porcada lá e bateu e fez o gol, mandou na gaveta. Mas qual que era pior, mano? Esse Índio que você tá falando, aquele lá que jogou no Santos, não, lá que jogou no Corinthians esse também? Esse aí, você é louco, do Santos era bom, não, perto desse. Esse Índio que jogou no Santos era bom. Mas ele jogou no Corinthians também, esse cara. Jogou. Teve o Edson que jogou na Ponte Preta de lateral direito, jogou no Corinthians também. É, mas não... Não lembro de tantos laterais direitos ruins assim no Corinthians, não. Não teve nenhum Ivan Pires lá, né? Não, acho que não. Não, teve aquele cara lá, o Vidia Maior, lembra desse cara? É verdade. Nossa, é verdade. Paraguaio, Cafu Paraguaio. Isso aí era o Cafu Paraguaio. Era batizado, né? E agora Farine, tem a Tami, né? Lá Grupo jogando. Farine. Respeito o Fagner aí, maluco. Carlos Alberto Torres dos Tempos Modernos. Como é que é? Carlos Alberto Torres dos Tempos Modernos. Nossa senhora. Começou cedo. É que o Fagner não era maldoso igual o Capita, né? É, o contrário. Não, imagina. RG, você que viu os dois, RG. Lava sua boca pra falar. Nossa, você que viu os dois, não dá nem pra comparar, né, RG? Imagina, não dá nem pra pôr na mesma frase. Aí, vamos ver. RG, calma, calma. De novo, RG. Deve ter qual o número do seu microfone? Qual o número do microfone? Três. Três. O meu é 8. RG não falou nada, ele já fala e fica nervoso comigo, mano. É, você é louco, você bota Carlos Alberto. Não, não é possível, não é o 3. Não é, tenho certeza que não. Não é. O... Hã? É o 7. Olha o número que tá aí. Tá plugado no lugar errado. Não. Peraí. Só 10 segundos de atenção, gente. Só um minutinho, por favor. Peraí. É o número 7 aqui. Pode ir, é o 7. Enquanto isso, eu vou falando aqui, ó. Boa, seu bem. Vamos falando que é. Mas boa noite aí pro Rogério. Seja bem-vindo, Rogério. Opa, mano. Grande abraço a você aí. Valeu, grande abraço. Eu tô tentando me conectar nessa porra desse Skype aqui também, mas tá falhando, eu vou reiniciar o computador. Ele sai pra toda hora, Silvano, né? Silvano fica brincando de trocar não, não, mano, o problema vou te falar, viu? O problema é meu computador aqui. Você pode assistir o Estádio 97 através do nosso site 97fm.com.br, tá bom? Também através do nosso aplicativo, baixa lá o nosso novo aplicativo nas lojas, e é o aplicativo que tem o logo sobre o fundo branco, tá? E você pode assistir também através do facebook.com/energia97fm. Mas vamos então começando as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, também de McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's, pra arrasar a sua fome. Começar pelo Corinthians, então, já que estamos aqui com o Rogério? Ah, tá bom. Pode ser? Não, é que eu tinha combinado o Santos. Ah, é o Santos? Então tá bom, vai. Joga às 19h30. Isso. Tudo bem, vamos lá. Se você tivesse o mesmo notebook do Ale Oliveira, não sentia esse tipo de problema. É, também. Ô, mano. Uau. Diga. Não, e só pra finalizar aquele assunto dos laterais, o Caíto mandou aqui Eduardo Ratinho e o Wellington Saci, também não pode esquecer, né, cara? Ah, mas o Saci era esquerdo, não era? Era. Estamos falando dos laterais direitos. O Vieira queimando assim, largada, como o Fininho também, que era uma porcaria, só que o Fininho era lateral esquerdo. O Fininho. É, teve o Moreno também, que era fininho. O lateral esquerdo. Aquele dedo, não foi? Ah, foi o Fininho. Mas o dedo era por fininho. Por teve o lateral direito também, é que o Coelho melhorou depois, mas o Coelho, quando jogou no Corinthians, também era dose. Vamos lá. Vamos ao peixe, daqui a pouquinho, lá na Vila Belmiro. Hoje, expectativa de casa cheia, hein? Umas 8 mil lá hoje, dá? Cara, não sei não, hein? Bate 8 mil? Não sei. Casa cheia, seu bem. 8 mil? Será que chega tudo isso? Mas treino isso aí ou é jogo de Libertadores? Enfim, mas tá escalado aqui, ó. Paulista, o besta. Tá escalado aqui o peixe, ó. Lembrando que se o peixe ganha, se empatar e passar nos pênaltis, aí muda aí a inversão dos jogos, hein? Pega o Parmeira, hein? Então fique esperto aí, vocês dois. Ó, Vanderlei! Boa! É o goleiro hoje, Daniel Guedes. Sim. Lucas Veríssimo. Sim. David Braz e Dodô. Confere. Graças a Deus. Tá na pedra. Aí o meio-campo vem com Alisson. Ele. Jean Mota. Sim. E Léo Cittadini, que embora o chefe olha torto, mas. Aí você tá mentindo. Tá ganhando a confiança É ao contrário, é o Jean Mota. Confiança não, o Cittadini. Do... Léo Cittadini tá indo bem. Tá querendo por Vitor Bueno porque esqueminha lá dele. Não. Aí vem o lugar do Jean Mota. Aí vem o ataque, vem com o Rodrigo com Y. Sim. Eduardo Sacha. Sim. Eduardo Sacha. Sacha. E o Gabigol, o Gabriel. Boa. Certo? Gabriel, por favor. Gabigol não tá sendo muito. Perguntar ao nosso convidado. Perguntar ao nosso convidado, Rogério. Dá pra botar fé nesse time do Peixe, Rogério? Com certeza, pô. Jogando na Vila ainda, tem grandes chances de obter um de bom passar. Resultado. Com certeza. E qual ideia? Você tem acompanhado o time do Santos? Tem visto essa molecada aí jogar? Pouco. Santos, ser sincero, muito pouco. Esse Rodrigo, você acha que é tudo isso mesmo que estão pintando aí? Vai. Não é por causa de 2002, não, não, viu? Não, não, não. nenhuma mágoa, né? Nenhuma. Mas muito pelo contrário. Mas o torcedor do Santos acompanha direito, tá difícil, né, gente? Não, lá, a né? Vila, lá, né? Lá, né? Sim. Mas é isso aí, hoje pegar o Bota aí, o Botinha. Botinha que o Santos tem dado sorte com o Botinha, né? Sempre que pega, mete um sapeco aí no Botinha. De repente vai que hoje repete os 11, né? Caramba, já pensou, RG? Oito gols do Negão. Nunca vou questionar o Rogério, lateral. Rogério, você acredita que os quatro grandes passarão ou você acha que de repente vai ter um grande aí que vai capotar? A dificuldade maior tá pro Corinthians, né? Palmeiras conseguiu um excelente resultado. São Paulo passou ontem. O Santos tem grandes possibilidades de passar hoje também na Vila. Boa. A dificuldade maior é pro Corinthians. Eu também acredito. Que tá atrás, né? Tá com o placar atrás. Sim. Tá certo. 0-0. É jogo duro, né? E pelo futebol que o Bragantino apresentou também, né? Jogou muito bem o primeiro jogo. Boa. Boa! Vamos usar o Parmeira agora? Opa, nós! Vai de porco? Vamos de porco. Nós! Vocês. Não, é Domênico. Não, nós, né? Vocês. Não, nós, né? Vocês. Nós. Vocês. Nós. Nós. Nós aqui. Nós três. Nós. Você também, nós. Rogério? Nós três, nós três. Vocês? Não, nós que três. Por... Que três? Sim, pô. Ah, o Rogério. Fala de nós. Ah, três e meio. Pô, Dodô, fala aí. 3:25. Uma das maiores alegrias que vocês tiveram foi quando ele tava em campo lá. Fala aí. Sim, senhor. Não foi? Sim. Então, tava conversando fora do ar aqui com vocês. Do Rogério, Rogério aqui. Com nós, né? Representou lá, bateu o pênalti no Pipocô lá. Sim. Os dois sim, anos, né, Rogério? Sim. Sim, os dois anos, né? Porque teve cara aí que no último jogo da Libertadores pipocou o atacante. Ai, ai, ai, ai. Quando isso no Mundial você jogou, Rogério, ou não? Não, fiquei no banco. Ficando no banco, foi uma opção. A gente vinha conversando ali fora do ar. Foi uma opção mais do Filipão, né? Porque eu vinha jogando como titular. Uhum. É, não era lateral, era volante, né? Na época, né? Era a dupla de volante, era eu e Sampaio. E lá ele optou pela entrada do Galeano, porque a equipe do Manchester tinha uma chegada na área muito forte, a bola alçada na área, né? Verdade. Tanto que o gol dele saiu desse jeito. Sim, né? Sim. E o Galeano era muito, muito forte nessa jogada. Então o Filipão acabou optando pela entrada dele e eu acabei ficando no banco. Certo. Então, Domênico, vamos lá. Fala aí, ó. Palmeira hoje, 21:45. Sim. Ao contrário aí do que hoje trouxe. Sim. É, vai com titular hoje, viu? Titular, é? Time titular. É, e o medo titular. De ficar fora? É. Você tá de brincadeira. Medo. Quem tem que esquentar a cabeça Paura. É os senhores. Paura ali. Viu? Quem tem que começar a esquentar a cabeça é você. Só fala que o Gueye tá classificado já, bacana. A gente tá classificado. Vai. Só fala que o Gueye já tá classificado, bacana. Nós precisamos de um jogo só pra classificar. É, vamos ver. Não, precisa de dois pra classificar o time pequeno. Mas classificou o Mineiro já. Não sei, já acabou ainda. Não sei, já acabou ainda. Olha, eu não fico de cabeça quente. Eu não fico, porque ela já está quente há muitos anos. Olha aqui, eu não tenho como eu começar a ficar. Por isso o Sombra é o cara mais consciente na mesa, e não vocês dois. Dois palhaços vocês são. Não só mais consciente, como mais bonito e maravilhoso. Ô, Domênico. Palmeira hoje vai com o Fernando Prass, já que o Jailson está suspenso pelo... Né, pelos incidentes do jogo contra o Corinthians. Metade praz, metade dor. Vai pro novo amor. Deixa eu renascer. Isso aí nem você, o Marcão hein? Conhece, ó. E o Marcão é pagodeiro. Quando fica só você, porque a coisa é feia, hein? Ah, eu não falei com você, tá? Pra começar. Falei com você. Quem é isso aí, Ale? Mas você não tem uns 25%? Quando a gente não ajuda o Ale, porque essa aí... Peraí, mas é que o Ale... É aquela que é o lado B. Mas é que o Alê é o cara raiz, ele conhece o disco inteiro. Vocês são as modinhas, os Nutelão aí. Lá do B, lá do B. Falar o negócio do navio tá rendendo, hein? Olha, principalmente aquele lá do Rio, aquele é Nutelaço. Rio, né, seu Alexandre Oliveira? O rei do camarote aqui do Rio. É verdade. E aí, fala aí, seu Bento. É Royce do Cavaco, você, pra quem não sabe. Royce do Cavaco. Ah, obrigado. Você vem falar aqui? Não, você foi bem agora. Então. Foi bem. Calma, hashtag aí. Chupa Dodô. Eu? Esse trouxa. O Zé Pontinho aqui que mandou pra mim aqui. Mas ó, então, fala Fernando Prass. Sim. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Antônio Carlos. Sim. É, Thiago Martins. Sim. E Vitor Luiz. Sim. Felipe Belo. Quem? Felipe Belo. Belo. É Belo. Belo. Aí Belo. Vem ele aqui, Graciane. Ó. Aí vem ele aqui, ó. De Bruyne Henrique. Nossa, mãe. Não é Bruno Henrique, não? Ai, ai, ai. É, deixa o seu Bento, deixa o seu Bento. Deixa ele com. Se possível, eu pintava. Deixa o seu Bento falar do jeito que ele acha que eu pintava o cabelinho de loiro. Três jogos atrás, ele não queria que ele entrasse. Lucas Lima vem pra finalizar. Certo. Aí vem Dudu de um lado. Dudu de um lado. Keno. E o William Bigode. É, amigão. É isso aí, time. Quarteto fantástico. Exato. É. Certo? É nóis. Já tá lá. E eu vou dizer uma coisa: eu jogaria com o time que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desumilde. Não, Katsu. Ah, não. Desumilde. Você tá de brincadeira. Metemos 3 na casa dos caras, imagina quando vai ser aqui. 10. Você tá louco, pô. Vou pedir pros caras do Palmeiras, vamos tirar o pé, vamos respeitar o troço aí, velho. Olha, vamos jogar devagar aí, entendeu? O Domênico, como já é tradicional, time, tá falando time grande já arranca besteira, o pequeno na primeira. Domênico, como já é tradição aqui no nosso programa, tá falando uma grande besteira. Ah, eu falei besteira? Mas eu acho sim que eu falei besteira. Não, falou sim, porque tá sendo desumilde. Verdade. Mas o time que ganhou, o time alternativo do Palmeiras, que meteu 3-0 no Ituano na última rodada, podia ter mais minutos aí no campeonato, já que esse jogo tá praticamente definido. E, além de ganhar moral, ganhar confiança dessa rapaziada que normalmente é reserva, podia deixar o time titular mais saudável pro confronto contra o São Paulo. Eu penso assim, porque o time que jogou contra o Ituano jogou bem. com aquele jogo do Gustavo Scarpa lá. Sim. Então acho que o Roger podia ter essa opção, mas eu acho que aí vai a cautela, né, do treinador para colocar a base titular de novo, né? E mesmo porque, Ale, o Palmeiras joga um dia após o São Paulo ter jogado também, ontem, né? Também, também. Questão do descanso. Então tem um elenco forte, tem um placar que dá um conforto. É, e tem já definido seu adversário da semifinal, né? Se conseguir passar, que deve acontecer, eu acho que poderia ir com um time alternativo, sim. Podia sacar alguns jogadores do time, né, Ale? Felipe Melo, que é o dos, tá dos mais velhos, né? Ah, os que são mais velhos, né? Que tem um pouco mais de rodagem. Põe, por exemplo, o Moisés, o Edu Dracena, então, são jogos importantes para entrar no ritmo, né? Você pode colocar nesses jogos aí, ó. Né? Ô, Rogério, e sabe o que acontece, Ale? Eu até entendo, entendeu? Aí joga esses caras, aí vai mal e dá perde uma classificação, dá uma zica. Ah, aí. Mas não dá, né? Eu sei. Tomar 3-0 não vai. Ah, né, mas sei lá. Futebol é futebol, né? Mas estamos falando sério, né, agora. Com relação a... De repente acontece, você já pensou? É. O Roger fica... É isso que ele, feio pra é isso ele. Que ele deve estar pensando. Aí os caras falam, por que você não pôs o titular? Sabe aquela coisa? Mas, por exemplo, você coloca ali um Dracena, vamos supor. Eu colocaria, entendeu? Coloca até o Barbosa, de que ser deve feliz, ser relacionado velho. Hoje. Barbosa. Aí o Moisés. Papagaio. Coloca o Guerra. É, velho. Né? Bota o time pra dar uma rodada e... A rodada, né? Rodada, gostei. E... Se você puser muito... Se puser muitos carniça lá, o zagueiro já falou que... Anderson Salles. Engraçado foi, depois nós vamos falar isso, mas a resposta do Jusilei foi boa, né? Já mandou ele, mandou? Ah, quem fala o que quer, óbvio que não quer, né, Dodô? É, lógico. Daqui a pouco a gente conta que o Jusilei respondeu, mas o Rogério... Nossa, o Bento. Que foi, Bento? Não, ele tá... Daqui a pouco a gente fala do São Paulo. O cara tá atropelando. Tá segurado. Já dá uma porrada. Segurada aí, pronto, tá pro Rogério, se ele acompanha esse Palmeiras aí. Rogério, você acompanha? Tenho acompanhado alguns jogos, sim. Acho que vocês falaram fundamental. Acho que tem que botar alguns jogadores, acho que mudando quatro peças, principalmente depois do resultado que foi feito, né? No final de semana passado aí. Eu acho que seria importante. É. No caso do Dracena, do Moisés, pra poder dar ritmo, né? Porque a qualquer momento pode precisar de um jogador desse. Até o Thiago você podia pôr no lugar do Felipe Melo. O Thiago vai bem, joga Santos, né? É, joga o Thiago, pô. Entendeu? Fez alguns jogos já, né? Ou o Tietê. Pra jogar. Ô, Rogério, hoje você tendo atuado, eu entendo que além do Sporting, os dois principais clubes que você atuou, Corinthians e Palmeiras, né? Sim, Fluminense também, né? É que o Fluminense foi um ano. Fiquei um ano somente. Porque tivemos alguns problemas, foi um ano muito difícil. É, passaram acho que 7 treinadores durante um ano. É aquele problema. Lá no Fluminense? No Fluminense esse ano. Você tá brincadeira, eu pensei que o São Paulo era. Não, ia fazer isso antes. Passamos por esse período difícil. A dificuldade também em termos de salários, né? Alguns jogadores, no meu caso, o Tio Tuta, o próprio Roger Machado, que é o treinador hoje, foi dessa época, Petkovic, éramos jogadores que a gente recebia porque nós tínhamos respaldo da Unimed na época, né? Tá. E alguns. Até no meu caso também, fiquei muito tempo sem receber a parte do Fluminense. Então foi um momento complicado e difícil. Aí decidimos ali rescindir o contrato. Estava até comentando que eu tinha mais um ano de contrato ainda. Abri mão dos salários do Fluminense, porque sabia que eu não ia receber. E cheguei num acordo com a Unimed para ficar recebendo o acordo que eu tinha com eles, né? Fiquei recebendo durante um ano, mesmo fora do Fluminense. Mas a parte que cabia o Fluminense, você abriu mão? Abri mão, porque eu sabia que não ia receber. Mas nem entrando depois na justiça do trabalho? Não entrei, porque a gente chegou a um acordo lá e resolvi abrir mão. Até porque eu estava com 3 meses de salário atrasado já, né? Isso em dezembro. Aí em janeiro, quando foi feito o acordo, falei para eles, então vocês me acertam os 3 meses que vocês estão em aberto comigo e eu abro mão de um ano aí que eu teria pela frente para receber. Tá, e entre Palmeiras e Corinthians, então, os dois clubes grandes que você jogou aqui em São Paulo, coração pende mais pra onde? Eu tenho história nos dois, né? Isso é inegável. Jogou muito tempo? Sim. Né? Jogou muito tempo. Assim, só minha saída... Vai porque tem Mundial, Rô. A minha saída do Palmeiras, mano, foi um pouco conturbada, né? É, a saída foi. Porque, né? Havia terminado o meu contrato com o Palmeiras e quando entrou em vigor a lei do passe, né? Uhum. Então eu já estaria livre pra poder assinar com qualquer clube. Então a diretoria, o presidente na época era o Mustafa, e foi enviada uma proposta. Ânsia de vômito aqui. Foi enviada uma proposta à minha pessoa e eu não aceitei, fiz uma contraproposta, ele falou que não chegava, irredutível. Nós ficamos brigando aí durante 2 meses. Foi aquela época que o Palmeiras foi para... Tinha a Copa dos Campeões. Isso. No Nordeste. No Nordeste, né? Foi em 2000. E eu fiquei em São Paulo, não viajei com o clube, fiquei treinando separado. E foi quando eu conheci o Cláudio Guadagno, que virou meu empresário, juntamente com o Dr. Heraldo Panhoca, que foi o advogado. E aí a gente acabou decidindo entrar na justiça para que eu pudesse seguir o meu caminho, né? Cláudio, que foi lateral do Palmeiras em 93. Isso. Então, tem a história no Palmeiras. Eu tenho um pouco de mágoa, assim, sentimento, porque teve alguns eventos, né, que... No caso, a despedida do Marcão, que foi o time campeão de 99 da Libertadores, não me convidaram. É, estava lá, foi o Dodô que apresentou, inclusive, esse jogo aí. O jogo é do Marcão. Despedida do Marcão. Marcão, sim. Foi a seleção, né, de 2002. Seleção, 2002 contra Palmeiras de 93, 94. Rogério, você não sabe, né? Libertadores, Quem fez a lista de convidados foi o Domênico. A gente não ia falar, mas você tocou nesse fez assunto. A lista. Não, Rogério, não vai, né? Dos caras não tem esse poder. Entrega, não tem esse poder. E acabaram. Eu vou te falar, ele colocou o Denis e não colocou você. Até o cara que nem tava mais no Palmeiras. Você sabe que essa história aí parece que tem informação, inclusive, que o Corinthians deve uma grana pro Palmeiras até hoje, viu? Não pagou. Tem um processo rolando ainda. Tem um processo rolando. Você tem uma quirela pra receber ainda? Será que chega? Chega. A informação que eu tenho é 34 milhões. Caralho! Esquece. Mas quem? O Corinthians? Então você entra na fila que é só mais um. É só mais um. Você tá maluco. Você tá na fila da tela, da marmita, da telha. Da segurança. Procura informação que você vai ver. Domênico, os caras não recebem nem da rede de futebol. Você vai receber. Corinthians tem nada a ver com esse BO, não, filho. Deve pra nós, velho. Deve pra nós. Tá equivocado. Já estava livre, mano. Já podia assinar com qualquer clube. Pois é. Entendeu? Então o Domênico, mágoa... mais uma vez, está sendo leviano. Não sou leviano. E mentiroso. É leviano. Eu falei que eu tenho a informação que é essa. Procura a informação aí. Informação, irmão. Vírgula. Que time deixa para lá 35 milhões? Ninguém deixou. Quem falou que deixou? Coisa que nada a ver com esse bagulho aí. Sobre eu falei, o Palmeiras deixou a dívida para lá? Eu falei isso? Não. Tem uma dívida ativa. Não tem dívida nenhuma, existe uma dívida de 35 milhões. O Corinthians deve pro Palmeiras. Imagina, não fala. Então vai se informar lá. Vamos se informar, né? É que, mano, eu sei, vocês devem pra tanta gente, né? Negócio não, da pelo lei, contrário. É marmita. Pelo contrário, você tá falando de bobagem. É nós, né? É assim. É, inclusive, eu recebo a informação aqui, ó. Quando puder, isso? Inclusive, pra... tá desinformado aí, ó. Não caiu, não. Tá piscando. Isso... Ih, tá picotando. Mentira, sabia? Vou reconectar aí. Deus avisa. Peraí que ele vai reconectar. Deus avisa que é uma mentira. Aperta o teu botão aí, mano, pra ver se melhora. Mas enquanto o mano reconecta aí a transmissão, nós vamos falar agora de obra. Você, por exemplo, Marcão! Diga, Sombra! Marcão! Já fez muita obra lá na sua casa? Sim, sempre fazendo, Sombra. Às vezes, dona Ana Maria, o seu Zezé, fala assim: ó, Marcão, você precisa ajudar, porque o seu irmão, que poderia estar aqui ajudando, foi embora. Abandonou a família. Você que fica aqui com a gente, cuidando da gente, não sai pra balada pra tomar conta dos pais toda madrugada. Com certeza. Filho bom. E fica ali cuidando deles, né? Porque o Marcelo é trabalhador. O terceiro irmão, ele é muito trabalhador, trabalha madrugada e tal. Então o Marcão, ele evita de sair na balada pra cuidar dos pais, né? Verdade. Você já fez muita obra na sua casa, Marcão? Com certeza, Sombra. Ah, é? Então, Marcão, deixa eu te falar uma coisa. Se tiver qualquer tipo de problema, fique ciente. Com a Manco, você não tem complicação. Na hora de você meter lá material, é a Manco, Marcão. Porque só a Manco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar, não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra. Seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher a Manco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Está fácil. A Manco. É isso aí. Será que o Mano... Sombra. Oi, diga, Mano. Voltei aqui. Voltou. Só para mostrar o quanto o Domênico está desinformado. O processo era de 30 milhões, não era 35. E o processo terminou ano passado, juros. Inclusive o Corinthians ganhando a causa, tá, Domênico Gato? Mostra o seu desconhecimento. Então tá bom. Então vamos pôr o conhecimento em geral. O Corinthians ganhou a causa, o Palmeiras entrou com recurso. Não tá ganhando. Ou seja, vai tomar outra trolha. Ou seja, ou seja. Não, pera só um minuto. Ou como o senhor diz aqui mesmo, enquanto não é julgado, não pode falar se é inocente ou não, certo? Como não? Foi então, julgado e o Corinthians ganhou. O Palmeiras entrou com recurso. Vamos passar vergonha de novo. Ninguém perguntou isso. Pera só. Alguém perguntou isso. Vamos ele tomar não tem a resposta. O Palmeiras entrou com recurso, amigo. Tá rolando ainda. Tá rolando, filho. Que trolha. Que mané trolha. Vou pegar as informações aqui pra ver se esse processo já não acabou de vez. Tudo é assim, mano. Tudo é assim. Né, mano? Inclusive, o Corinthians ele ganhou em Brasília. Ou seja, não cabe mais recurso, tá, Domênico Gato? Ah, tá. Só pra você. Tô te passando informação. Ganhou em Brasília no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo? A partir do momento que vai pra Brasília, já é o Supremo, Sobrar. Acabou. E o Superior Tribunal é última instância, bacana. Brasília é a última instância. Não, mas você não entendeu o que eu quis dizer. Você, antes do Supremo, tem o Superior Tribunal de Justiça. De trabalho, vai longe. Tem o STJ antes. Depois do STJ, tem o STF. Vai longe, Sombra. Tô falando pra você. Depois a gente vai descobrir. Gente, pra que o processo ele seja julgado em Brasília, já aconteceram outras... Não, mas eu mais do que ninguém sei que esse troço vai longe pra caramba. E terminou no STF, tá? Terminou no STF. Então, game over, Domênico Gato. Não tem game over. Pra que um processo seja... Tá ruim, mano. Tá ruim, mano. Tá ruim. Ô, mano, tá ruim, mano. Ô! Dodô! Eu! Eu tô precisando comprar uma geladeira. É fácil. Vou te dar uma dica. Onde eu passo uma geladeira preço bom. Olha só. E o Rogério me conta que precisa de comprar um celular novo. Também. Rapaz, então faz o seguinte. Se você quer. Não tá caído, então? Quer descobrir um jeito fácil de comprar? Tanto o Sombra que precisa dele de geladeira, o Rogério de celular, né? Verdade? Você aí, o chefe que tá precisando aí da panela nova pra sua cozinha, não é verdade? Se você quer descobrir um jeito de comprar fácil pela internet, sem ficar perdendo tempo de site em site, porque você fica com aquelas... Vai num site, aí minimiza. Aí abre outro, minimiza. Aí vai, minimiza. Aí você fala, puta, aquela oferta onde tá? Aí você fica procurando nas abinhas, tudo fechado. Abre uma oferta. Ih, você tá louco. Acesse agora mesmo, buscapé.com.br. Porque o Buscapé, ele já reúne milhares de lojas online em um só lugar pra você... comparar preços e descobrir as melhores ofertas. Tem fone de ouvido, RG, você que tá com fone de ouvido aí, tá precisando de um fone novo? Tudo, meu amigo, de A a Z, eletrônicos, eletrodomésticos, celulares e muito mais. E você ainda conta com histórico de preços pra ter certeza que a oferta vale a pena. Olha, o Alê falou que vai trocar o relógio dele lá. O relógio dele tá com um número muito grande. Esse de doce ele quer um relógio com um número menor. Boa ideia. Verdade. Esse do doce não dá, né? Você quer economizar de verdade, então vai direto pro Buscapé. Olha só, acesse buscapé.com.br, dá um busca, compare e economize, meu amigo. E não se esqueça, hein? Atenção, entrou no ar aqui no Estádio 97, no 32847097, falando assim, ó. Tem que falar essa frase aqui, ó. Presta atenção. Não vou repetir, não, hein? Goleada de ofertas... é no Buscapé, compare e economize. Boa. Falou isso, RG. Ganha uma caneca do Buscapé. Goleada de ofertas é no Buscapé. Compare e economize. O RG já decorou. Pronto, facinho. É isso aí. Decorou. Falou, ganhou a caneca do Buscapé, tá bom? Boa. Faz assim, ó. Dá um busca no Buscapé. E aí, Bento? Voltei, hein? Corinthians agora. Coringão. Vamos ao Corinthians. Chupa antes. Que é isso? Antes. Ô, mano. Chupa antes e depois. Dessa deitada que eu já dei no Domênico aí, Ele não ouviu. Não, mas já passou vergonha. Só pra deixar claro, então. Calma, gente. Não, é só pra deixar a informação aí correta no ar. O processo já foi julgado no STF e não cabe mais recurso. Julgado em Brasília lá e terminou. A informação que eu tenho é que tá em recurso. Então, a informação que você tem tá atrasada. Não é porque você tem a sua informação que a sua é verídica. Ai! Bom, eu posso te passar a minha fonte fora do ar e você passa a sua. Você pergunta pro porteiro do clube. Não, mas eu tô falando porque eu tenho embasamento. Eu não tô indo no boca a boca. Foi desumilde agora, hein? Eu tô falando a informação correta. Mas enfim, vamos lá, Ben. Coringão. Já tá mais ou menos pronto o time pra amanhã aqui. O cara, ele já não tá escondendo muita coisa, não. Amanhã o provável time do Corinthians, como a gente comentou durante a semana, deve ser o Cássio mesmo, o Mantuan, que fica na lateral direita, lugar do Wagner, o Balbuena. O Henrique e o Sid Clay. Sid Clay. Aí vem o Ralf, amanhã joga também. Maicon, Rodriguinho, Matheus Vital, Cleison e Júnior Dutra. Esse é o time que possivelmente joga amanhã contra o Bragantino. Precisa da vitória amanhã, hein, mano? Inclusive o Jadson não joga, né? Vai ficar uma semana de molho a mais aí. Azedou. Eu queria até perguntar pro Rogério o que ele pensa a respeito desse time do Corinthians hoje em dia com o time que ele tem. O Corinthians, ele perdeu o Jô, perdeu o Guilherme Arana, perdeu o Pablo e não conseguiu ainda suprir a altura com os jogadores que ele contratou, aí esses caras que deixaram o clube. Você pensa o que a respeito disso, Rogério? Você acha que o Corinthians ele consegue a façanha do ano passado de brigar por títulos? Ou você acha que diante do que o Corinthians tem hoje em dia, aí um título fica meio distante? Eu acho mais complicado, né, mano? Manter a estrutura que teve no ano passado, né? Saíram peças importantes e não conseguiu ainda suprir aí essas ausências. Vamos ver amanhã. Amanhã já é um grande desafio aí para reverter diante da uma boa equipe que o Bragantino tem. Fechadinho, né? Então amanhã vai dizer tudo o que pode acontecer aí durante o ano, né? Aí para ver realmente as peças principais que o Corinthians tem que buscar no mercado. Boa. E com relação ao time do Corinthians, Bento, eu espero que amanhã o time jogue a bola que não jogou no final de semana. Final de semana o Corinthians ele fez uma partida pífia, horrorosa. Na minha avaliação, acho que foi a pior partida no comando do Carilli. Eu espero que na arena agora, no jogo de amanhã contra o Bragantino, o Corinthians ele possa aí pelo menos fazer valer o fator casa e possa ganhar bem do Bragantino. Porque não basta só ganhar, tem que ganhar bem. O Corinthians ele precisa ser um time que agrida um pouco mais o adversário. Ah, mas vocês estavam praticamente em casa, né, mano? No Pacaembu, né, mano? Então, mas aí que tá, Motinha. Por esse fato também é um agravante ter jogado do jeito que jogou. Isso que é estranho. Eu espero que a postura amanhã seja totalmente diferente, mesmo com a ausência do Jadson e tudo mais. Eu não entraria aí, o Bento passou a escalação aí com o Júnior Dutra, eu não colocaria o Júnior Dutra em campo não, cara. Eu jogaria aí, já que o Carilli quer ter esse esquema mesmo aí de jogar sem o 9, já que o Júnior Dutra das vezes que entrou também não deu conta do recado, foi muito mal. Eu jogaria mesmo ali na direita aberto o Pedrinho, centralizado junto com o Rodriguinho ali o Matheus Vital. E aí briga por uma vaga lá, Cleison ou Romero. Qualquer um que o Carilli queira. Eu acho que essa seria a principal escalação do Corinthians aí para ter pelo menos um pouco mais de agressividade. Não adianta ficar também aí pensando, olha, é o Bragantino, não sei o quê. O Corinthians tem que passar o carro, mano. 2-0 é sem fazer tomar jogada. Nenhum gol, né, mano? Lógico. Tem que ser assim, Motinha. De 2 para cima. 2-0 sem tomar gol. Não, se fechar, é isso que eu queria falar. Não, mas tem que fazer no mínimo 2 gols de diferença. Mas você acha que ele vai jogar no contra-ataque? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, olha a vergonha. Para, você não tá falando nada, você não falou nada até agora. Que deitada. Tá falando pra me criticar? Então fala, participa, ó. Tá na hora do jogo, filho. Vamos jogar, né, pra ficar plantado. Que ponto, que ônibus você chegou pra chegar nesse ponto? Ah, é uma véia veio dirigindo. Dá pra fazer origami com esse papelão que você tá fazendo? Dá, começa a dobradura aqui, ó. Ah, juiz! Que é isso? Como assim, meu? Tá meio cabreiro pro jogo, mano? Com medo? Nem um pouco. Inclusive ontem, eu disse que achava que um grande ficaria pelo caminho, esse grande então. É o Santos. Vocês. Esse grande. Eu tô achando que, olha... Tem 50% de chance de ser vocês, mano. Encaminhado. Vamos lá. O Palmeiras já tá encaminhado. Eu acho que é o Lulão lá vai chorar, hein? Como disse um jogador antes... Não, Rogério, antes do jogo você pode falar o que você quiser. Vamos ver lá dentro. Eu acho que vai ter choro lá no Lulão, hein? Se o Santos ficar... Eu tava vendo até que o Twitter do Daniel Perrone... Do Twitter. Ele diz aqui, né, que se o Santos vencer nos 90 minutos, teremos Palmeiras e São Paulo. Sim. Se der empate ou vitória do Botafogo... O São Paulo enfrenta Corinthians ou Bragantino, é isso? Sim. E se é o Santos passar nos pênaltis com empate, aí fica... Que eu jurava, eu não tava Palmeiras e Santos. Muito sintonizado nessa história. Pra mim, o que eu tinha na cabeça é que já era São Paulo e Palmeiras direto. Não. Mas continuam somando os pontos aí. Pode mudar. Se o Santos ganhar nos pênaltis, por exemplo, e o Palmeiras ganhar do jeito que ganhou lá no primeiro jogo, ganhar hoje de novo, aí seria São Paulo e Bragantino ou Curica. Mas provavelmente veio o Bragantino, e, viu, Domingo? Ah, você acha que tem Bragantino? Ah, não sei, tá com cheiro de arroz queimado. Arroz queimado? Dodô, agora o São Paulo tá em terceiro. Porque passou o... Sim. Continuam somando os pontos. Passou quanto? A pontuação continua. O São Paulo tá com 20. E o Santos? O Santos tá com 20 também, né? Não, 19. Não. 19? Vamos se informar. Se empatar. E se o Santos empata e passa nos pênaltis, como é que fica? Aí Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos? Isso. O que você prefere, Domingo? Qualquer um. Eu quero a porcada. Não, não, não. Batemos nos dois. Eu quero a porcada. Domênico. O que eu quero? O quê? Ô Vieira, posso falar um negócio pra você? Não acredito que não. Fala aí, seu Bento, fala aí. Vou falar aqui antes pra que vocês falem. Eu vou dar print. Qualquer um. Palmeiras e São Paulo é o seguinte: Morumbi 1-0, gol do São Paulo, que não ganha lá o Palmeiras. O Palmeiras não ganha lá. Vai dançar o Taval. Não vai. Palmeiras se faz dois pra lá, né? Não vai. Palmeiras se faz dois de cobertura ou não? Acho que não, já foi muita humilhação. Chega de se trocar. Ô Vieira, nesse confronto, num eventual confronto, São Paulo e Palmeiras. Tem três Mundial em campo, todos pelo lado do São Paulo. Então, que deitada! Mas peraí, ali é Campeonato Paulista. Quantos vocês têm? Desculpa, deitei mais. Deus, o Paulista. Ali é o seguinte, amigão. Ai, e outra, já que assim, então vale tá bom. Mais, não, eu vou mudar. Né? Então tá bom. Vale. Eu vou mudar, então. Quantos brasileiros vocês têm ali? Já falou. Chupa. Sem fax. Ó, amigão, esse negócio de. Sem fax. Agora convenhamos, né? Nós ganhamos em campo, amiga. O que ganhou em campo ganhou. Então o Santos não tem brasileiro. Mas não, dois no Memorial vocês nunca ganharam? Teve. É isso. Então pra vocês, pra mim, pro Santos, o Pelé não ganhou jamais brasileiro. Ganhou um campeonato. Ô Domênico, como é que você ganha? Ô Domênico, como é que você ganha? Esse papinho é papinho de perdedor de não, vocês. Não, Domênico, aí. Na moral, como se é que você ganha? Vai buscar e se informar. Nossa, como é que foi o time. Como é que você ganha? Como é que você ganha? Papinho furado. Como é que você ganha dois brasileiros no mesmo ano? Me explica. Mas era, a disputa era assim, ô Mané? Ah, então ganhar a Copa do Brasil no mesmo ano, eu vou considerar um brasileiro também. A disputa era assim, vocês não tinham competência pra ganhar, desculpa. Não, mas não importa, não pode ser campeão do Brasil no mesmo ano. Mas que Domênico! Amigão, discute com aqui, ó. Eles não estudam, @CBF, vai discutir lá. Legal. Discute com os caras lá, amigão. Tá bom, não me venha falar que agora o Pelé não tem brasileiro. Tá só bom, falta aí você falar. Nossa, os caras ganharam o título, pagando, você quer tirar tudo, os caras. Não, mas isso é um problema nosso e do Pelé. Não fala do Santos que o RG tá falando. Eu tô vendo o filme do Pelé, viu? É isso aí, ó, Pelé, se você acha que você tem título brasileiro, liga aqui, eu duvido você ligar. Eu duvido o Pelé ligar assim. Liga agora, você é duvido macho. Duvido você ligar aqui, liga que se for macho. Então, vai dizer na nossa cara que você é campeão brasileiro, tem, Pelé. Manda um chupa RG, que reformular tudo, né? Porque... Ô, Rogério. Então o Vasco não foi campeão em 2000, pra mas, vocês. Mas, Domênico, como é que você perde, tempo e esquenta a cabeça com essas conversas? Porque é o papinho de perdedor. Desestabilizada. Ele falou papinho de perdedor. Clássico. Domênico é trouxa, essa que é a verdade. Ô, Rogério. Fala de coração? Não. Pareceu o Chaves falando do professor Girafales. Agora. Rogério, deixa eu te perguntar, pra você dos quatro grandes de São Paulo, qual é a sequência entre do mais forte ao mais fraco? De Palmeiras, em primeiro, né? Santos. Palmeiras, Santos em segundo. Sim. Correu uma lágrima do mano agora. Não, pelo contrário. Ele é Corinthians realista. E São Paulo. Corinthians e São Paulo. São Paulo pra você é o mais fraco. São Paulo ficou entre os quatro, pelo menos. Pelo menos ficou entre os quatro. Chupa. É verdade. Ô, Rogério. Pelas mudanças, né? Muitas mudanças. Muitos jogadores que chegaram agora. Você tava naquele. Tava naquele jogo que o pau fechou lá, né? No 99. 99 tava. Quem. Você deu um tapinha em alguém especial ali que você lembra? Não. Nunca pedi. De confusão. O que aconteceu naquela hora da briga lá? Você foi pra outro lugar? E foi meio um pau generalizado em 99 lá. Cara, você vai se envolver numa confusão dessa generalizada, você acaba tomando, você não sabe nem da onde. Nem pra separar eu fui. Você ficou de boa. Acaba sobrando também, né? É verdade. Tem jeito. Olha, o Sombra, não quero atrapalhar o programa, que tá realmente muito bom com o Rogério. Muito bom. Mas o Mota, ele surpreende. Ele fez um negócio. Quando você acha que não tem mais pra onde ir, quando o Rogério falou que o São Paulo ficou em quarto lugar, entre os quatro que tinham na disputa, ele comemorou. Ele olhou falou, pra chupa. Nós e fez chupa. Não, vocês falaram que não ia classificar. O Rogério botou o São Paulo entre os quatro, tá vendo? Mas a pergunta era só pros quatro. Mota, a pergunta era, quem que é o melhor ou é o pior dos quatro? Não foi dos quatro grandes. Ele falou e assim. Você comemorou, chupa aí, trouxa. Não foi nada disso. Estou desvirtuando tudo. Até pra ser mula, tem um limite. Continua. Vai lá, seu Bento, manchete do tricolor. Boa, seu Bento. Chupa todo mundo, seus trouxas. Para, Mota. Vai quem torceu contra aí, continua aí, ó. Chupa, Marcão. Goleiro do São Caetano foi um paz ontem pra você. Segurando essa desde ontem pra soltar aqui, Eu vi nas redes. Então, Mas aí passou o Tricolor, problemas, é o Valdívia, que não, tá fora do primeiro jogo da semifinal. Sofreu uma contratura, né, seu bem? É, exato. Possivelmente do segundo estiramento, jogo estiramento. Também. Estiramento. Foi? Chegou a ser? Estiramento. É. Rogério, qual a diferença de contratura e estiramento? Contratura é quando você sente um incômodo, né? Um leve incômodo. Estiramento é quando estira realmente o músculo, né? Tá. Estiramento leva muito mais tempo. Uma contratura, geralmente 15 dias, você já deve estar. Entendi. Tá jogando já. Perfeito. E só lembrando que depois do jogo de ontem, o goleiro do São Caetano perdeu a paz. Ah! Boa emendada, duas na sequência. Sensacional, hein? Ô, Rogério, antes. O goleiro chorou, velho. O que você achou, Marcão, quando saiu o gol do Diego Souza, que ele tirou a camiseta e tá escrito Chupa Marcão? É. Você achou, na moral? É, Chupa Marcão. O Diego Souza até comentou. Chupa trouxa, ele mostrou o tanquinho ainda. Eu chupa até comemorei. Na tanquinho tá cheio de roupa, né? Tanquinho tá cheio de roupa, né? Tanquinho. O Ale, se ele não tem tanquinho, nós temos o quê, Ale? Tiveram... É uma máquina de lavar. Um amortecedor de xereco. Tiveram alguns torcedores aí que me mandaram. Mandaram, falou, pô, fala aí agora o que você acha do Diego Souza. Eu falei, o Diego Souza cabeçou com tanta vontade, ele entrou naquela bola, meteu a cabeçada naquela bola como se estivesse metendo a cabeça num prato de lasanha, velho. Foi com vontade, velho, foi com vontade. Eu não sei, ô Vieira, na moral, mano, isso é muito entusiasmo da minha parte, mas mudar o nome do Trellis, mano, pra... Trellis Wandowski. Ah, não, hein? Para, não. Até o momento fofarrão. Olha isso, meu amor. Olha isso aí, Lelê. Você sabe isso aí. Ô, Marcão, você sabe o que é fofarrão? Olha isso aí. Sabe o que é pior nesse lance, cara? O pior de tudo desse lance, Motinha, é que o Paz, cara, tava um cara do lado dele, cara. Então, era só tocar. Tinha um cara do lado dele. Ele quis dar volta um pouco o lance aí, Sérgio, pra nós ver aí. Caraca. Fazer uma pergunta pro Rogério. O cara do lado esquerdo do goleiro. Não é, Rogério. Ele não tava apertado, era só tocar pro lado, cara. Rogério, quando acontece um erro individual, como no caso aí do goleiro do São Caetano, depois que perdeu a classificação, todo mundo tá no vestiário. Tem aquele papo de consolar o jogador, chega lá, pô, mano, isso acontece e tal. Ou os caras apontam o dedo e falam, ô, mano, fomos eliminados por sua causa. O que acontece? Não, acho que não. O certo é você puxar matar o cara. Chamar. Conversar, não, acontece, né? Um lance que acontece. É o que eu vinha falando com o Bento aqui, né? Tem que saber qual é a capacidade do goleiro em jogar com os pés, né? Sim. Quando você tem um goleiro que não joga tão bem com os pés... O pé bom dele é o pé ruim arriscar. Do Saci Pereira. Evita recuar a bola pro goleiro. É, arriscar. A bola tava ali no pé do lateral, do zagueiro ali, bem na lateral do campo. É mais fácil você rifar essa bola lá na frente do que você voltar... De primeira, né? Já quebra de primeira. Que não sabe jogar com os pés, né? Mas deu dó. Esse goleiro, ele tem uma característica muito parecida com o Romero, né? Não sabe jogar com os pés. Mas o Rogério... Diga, mano. Você vai se relembrar de um episódio, cara, que eu acho que dá pra definir bem duas situações. Eu acho que o cara errar como o goleiro errou ontem lá, o Paz, acontece. Acontece, é normal, pode ocorrer, foi uma fatalidade. Não acho que ele é displicente. Ele acabou fazendo bobagem. Ele deu um passo a mais para trás aí, na hora de chutar, ele acabou chegando em cima do Trellis, né? Que tomou a bola lá, com mérito também, porque centroavante vagabundo dá ele corre para não chegar, mas o Trellis acreditou na jogada e conseguiu fazer o gol. Esse erro do goleiro não pode ser comparado com o erro do Alexandre Pato, quando jogava pelo Corinthians, naquele pênalti que ele bateu contra o Dida jogando lá em Porto Alegre. Contra quem foi? Ali foi um erro. Ali foi um erro que não dá pra chamar de erro. Foi uma grande burrice por parte do Alexandre Pato bater o pênalti daquele jeito. Uma sombra, né, porque ali ele foi displicente, ali ele foi displicente, diferente do goleiro ontem. E eu fiquei com dó do cara, mano. O cara falando depois do jogo lá, ele até chorou, falando da família, não sei o quê. Porque você fala, puto, o cara não fez isso. Inclusive o segundo gol, eu acho que a bola também nem entraria. Ele dá aquele tapa e põe pra dentro. Acho que a bola era capaz de passar em cima da linha ali. Podia bater na trave do outro lado e entrar, mas se você olhar, corre, ela tá antes da linha, hein? Na hora que ele tenta dar o tapa, a bola tá antes da linha. Olhem no replay, não tava dentro não, Motinha. Aquela bola, na hora que você olha pela câmera de cima... Não tinha, mas ia entrar. Ia entrar. Agora, mano, não sei. Foi um tapa muito fraco que deu ali, velho. Então, eu concordo. Eu acho que ele tava abalado ali já. Não, e, mano, eu concordo contigo a hora que ele fala assim, cara. Você vê como é, futebol é fogo, né? A gente fica torcendo, mas o cara fala, meu, a gente espera tanto por um momento como esse de estar na vitrine, a hora que a gente tem que aparecer, jogo mais importante da vida pra dele, talvez, né? Pra gente dar um passo na nossa carreira, cara. Ele apareceu, cara. Talvez. Mas jornais, um passo pra trás, aí você falha num jogo desse, cara, putz. Mas todos os jornais, Vieira, eu só queria fazer a pergunta pro Rogério, porque nesse caso aí, foi público, até inclusive o Tite e outros jogadores do elenco, disseram que alguns jogadores do Corinthians tentaram bater no Alexandre Pato no vestiário. Pela atitude que ele cometeu. Em algum time que você já jogou, jogadores já tentaram sair na mão no vestiário por causa desse tipo de atitude, Rogério? Ou esse tipo de coisa nunca aconteceu? Não, não. Nos clubes que eu passei, nos grupos que passei, nunca aconteceu. A gente escutava muita história do Corinthians, né? Na época de Rincon, de Marcelinho, Edilson. Vampeta. Né? Vampeta. Não, Vampeta é medroso, pô. Não briga com ninguém aqui lá. É cagão, cagão? Cagão. Ele já contou a história pra vocês, que quando o Edilson comentou, pô, falou com o Rincon, chamou a atenção dele, falou, pô, você não vai brigar com o Vampeta, né? O Vampeta não me coloca no meio dessa história, não. Ah, se contou. Falou. Então, mas nos grupos que passei, não, mano. Nunca houve essas desavenças, assim, de você nunca tentou dar umas porradas em ninguém? Eu também sou outro cagão, pô. Nunca sou de brigar. Ah, então é igual ali. E ainda recebendo aqui o Rogério. Ah, não, Rogério ninguém. Fidelis, ex-lateral de Corinthians, de Palmeiras, de Fluminense, de Sport, né? Mas que ficou muito conhecido por nós todos aqui no futebol brasileiro, por Palmeiras e por Corinthians. Que às vezes o cara ligou agora, mas quem é esse Rogério que tá falando, né? O Rogério Pedalada. Rogério. Só fala assim, o Rogério Pedalada do Robinho. Mas você é um cara engraçadinho, quer zoar aí o Rogério. Né? Rogério é sangue bom, pô. Então, mas vocês sabem de uma coisa, né? Falando sobre o jogo, o São Paulo ontem, realmente ele entrou com uma disposição totalmente diferente daquela que tinha entrado. Sim. Mudaram-se vários jogadores na escalação. Okay, fez mudanças. Que, no meu ponto de vista, até era o que podia se fazer de melhor ali naquela escalação. Gostei até da escalação, mas assim, carece demais de talento e até por ser um time que muda muito, também não tem entrosamento, né? Você vê que tenta, vai, tenta a tabela, mas ainda não tem a mecanização das jogadas, ainda não tem o hábito daquele tipo de jogada, não sabe a hora que vai passar um, que vai passar outro. Até muitas tentativas, vontade não faltou e, sinceramente, é lógico, é óbvio que a falha do goleiro foi fundamental para pro resultado chegar onde chegou. E já indo mais direto aí ao fim do jogo, será que no fim do jogo, vendo a entrevista até do rapaz lá fora do campo e tal? O Paes, o goleiro? O Paes, chorando e tal, né? Pô, sabe que na hora eu fiquei com dó, juro por Deus. Eu na hora eu fiquei com dó. Fiquei com dó, fiquei com dó. Você não ficou com raiva do Trellis por ele ter feito o gol? Não. Faltou fair play pro Trellis ali. Faltou fair play. Falou, Marcão. Mas não era o Rodrigo Caio, era o Trellis. É igual o cara que no vídeo... Vai tomar a bola e faz o gol. É. Mas você sabe que depois eu até postei sobre isso, falei assim, pô, meu, vocês também estão com pena? Porque eu fiquei com pena de ver o cara, chorou, pensou na família, etc. Sim, e tal. É. Aí algumas pessoas me escreveram o seguinte: fica com pena não, cara. Na hora de fazer cera no primeiro tempo, ele não tinha pena de ninguém. Calma, peraí. Aí eu pensando bem, falei assim, é verdade, porque o cara que faz cera, ele tá desrespeitando. Ele tá desrespeitando o jogo, tá desrespeitando o adversário, cara. A cera não está dentro do regulamento. Falhar faz parte do regulamento. Fazer cera não faz parte do regulamento. Tem um juiz pra isso, né, Sombra? Desculpa. O atleta, ele vai testando o juiz até onde ele consegue. Desculpa, mas aí, meu amigo, aí eu entro naquela questão que é muito pessoal minha de falar assim, de caráter. Você entendeu? Então, naquela questão, fala assim, ó, na hora do cara fazer cera, etc e tal, o cara não pensou duas vezes também. Depois fica todo afobadinho, né, querendo fazer o jogo correr. Mas aí, na hora de fazer cera, cai. É ridículo de goleiro, ele dá um passo pra trás, ele já sente uma dor na coluna. Sim. Esse goleiro hoje de futebol sente mais dor na coluna do que um senhor de 80 anos de idade. Sim. Todo, e se estiver ganhando, cai, desaba. Aí vem com a água benta, etc. Então, retiro a pena que eu tinha do goleiro. Não, tem pena não. Sombra não tem coração, velho. Não, eu não tenho pena não. O Sombra, ele tem um futebol outro rim no lugar assim, do não coração. Tem que falhar, aí acontece. Nossa, não, mas isso... rins. De entendeu? Repente um erro desse, ô Bota, vai crucificar o cara pelo não, resto da carreira. Não, mas é jogador, velho. Então não joga mais. Mas ainda com relação ao jogo de mas ontem, Sombra. Mas não seja hipócritas, que tem goleiro aí que depois faz cera e o seu time é eliminado. Não, mas aí vai chamar de maldito, não, de FDP. Mas eu tenho mais raiva, não é do goleiro que faz cera, porque no caso de um confronto desse aí entre São Paulo e São Caetano sendo o time de menor expressão, no caso, Eu acho que eles têm que se agarrar em qualquer possibilidade que eles tenham pra tirar proveito de uma situação. Mas quem tem que tomar conta disso aí é o juiz, Sombra. Se tiver que ficar com raiva de alguém depois no final do jogo que não der, sei lá, 10 minutos de acréscimo. Você não tá entendendo. Mas, ô Sombra, mas tem um juiz que faz cumprir a regra. Discordo de você. Mas se o cara não fizer, não precisa cumprir regra. Eu vou te entender por quê. Vamos supor, o goleiro ficou 10 minutos caído, o juiz falou, eu vou dar 10 minutos a mais. Os 10 minutos do final não são tão tranquilos quanto os 10 minutos do decorrer do jogo. Ah, mas aí os 10 minutos que você joga no final era um desespero. Não, tudo aquele bem. Tempo que você perde durante o jogo, ele é muito mais tranquilo de jogar do que 10 minutos de acréscimo. Então, Sombra, mas isso aí são coisas que fazem parte do jogo. Faz parte de jogo, pra mim, é de mau caráter. Mas pra acabar. Tudo bem, mas que faz, pra acabar com isso aí, Sombra, tinha que mudar a regra. É. Você põe lá 35 bola e para, bola 30 parada. Minutos de bola rolando. É, tá bom. É isso aí. Né, Roger? 30 minutos. Pode deitar, fica quando você quiser aí, filho. Tá parado o cronômetro. Futebol do salão. Acabou. É que nem, por exemplo... Acaba esse papinho furado de É que precisa ter 2 horas de programação da TV, né, Dudu? Infelizmente. Então, mas é a mesma coisa que acontece com os regulamentos. Você pode pensar num regulamento mas você vê, que na parte esportiva é interessante, que tá bem longe dos estaduais que a gente tá vendo. E pode pensar no regulamento que é bom para a TV, que tem bastante jogo decisivo, que tem uma fase de mata-mata. No Rio de Janeiro, por exemplo, o ano passado o Flamengo não ganhou nem o primeiro nem o segundo turno e foi campeão carioca. Esse ano deve ganhar, já ganhou o primeiro, pode ganhar o segundo turno e não é campeão carioca. Vai para semifinal. Então tudo é tem bagunça, assim, ó, o que é legal para o esporte e o que é legal para a TV, infelizmente é assim. Então, olha, mas você quer resolver esse problema aí? Por exemplo, o jogador sai para ser atendido, faz o cara ficar 4, 5 minutos fora de campo pra ser muito bem atendido. Você vai ver como é que vai acabar esse negócio. Fazer até uma tailandesa. Então. Você vai ver como é que vai acabar esse negócio. Vai acabar esse negócio de, chama a maca pra me tirar de campo. Eu entendo, né? É uma grande emissora de canal aberto que comprou os direitos da televisão aí, tudo. Não, pode falar, é a Globo. Então. E eles têm aí, as 2 horas tem que passar e depois tem que passar o jornal deles lá. O louco, bicho. Agora, boa noite. Tem que se pensar no melhor pro esporte, pro futebol. Então, assim, eu também acho isso. A TV fechada faz o basquete. O basquete para. Quanto tempo dura uma partida de basquete? A TV fechada tem um outro tipo. Tudo bem, eu entendo. Outro agrado, só que, assim, é muito mais legal. Não, é muito melhor pro esporte em si, concordo, pro futebol. O futebol ia ganhar. Eu concordo. Porque você pega esses jogos. Mas sabe quem concorda com a televisão? A Libertadores, a Taça Sul-Americana aí, né? Quem concorda com a televisão? Os clubes, as federações. Então é complicado. Os caras não fecham nas regras pra isso do VAR, vai fechar nisso. Ô, RG, tá na hora. Aliás, tá na hora não. Passou faz tempo da hora da gente colocar em prática algumas coisas que tem que ser mudadas no futebol. Uma delas é o negócio da cera. Então vocês tipo por um tempo e acabou. É o sistema, a outra coisa, já passou da hora. Eu venho falando há anos aqui. Será só imaginação. Não canta, Domênico. Será que nada vai acontecer? Será que o Mota vai morrer? O que é isso? Aí não. Você que vai morrer. E também... Ô, juiz, juiz. E também a tecnologia tem que... Passou da hora de estar ajudando os árbitros que fazem muita bobagem. É verdade também. Boa, Dudu. Mas é isso aí. Alguém quer falar mais uma coisa rapidamente sobre o jogo? Parabéns pro Aqui, conseguiu mudar o time. Eu queria... Né? Então, colocou o Lucas Fernandes, inclusive ele falou que o Jardine que falou pra ele, que nenhum repórter perguntou pra ele, falou, mas eu vou falar, já que ninguém me perguntou, eu vou falar. O Jardine falou, coloca o Lucas Fernandes, vai, o moleque é bom. Mas o Motinha, essa jogou hora... Jogou muito, hein? Então, tudo bem, jogou muito, mas essa hora, vou falar, me deu um frio na barriga. Porque, medo. Não, a hora que saiu o Valdívia, eu falei, cara, a substituição natural seria a entrada do Kaique, que aí você teria o Kaique de um lado e o Marcos Guilherme do outro. Ele me mete o Lucas Fernandes, mano. Eu falei, putz, grila, o Marcos. Vai fazer Lucas falta Fernandes, bom, mas o moleque vai, correu, hein? Não, pra mim, o melhor em campo. Melhor Lucas Fernandes campo ontem. E a jogada do segundo gol acabou sendo, acho que, a única cruzamento jogada dele. Bonita de gol bonito. Do São Paulo no ano. O passe do Nenê também, hein? Nenê jogou bem. Aí, pra mim, os nomes do jogo foram Nenê e Lucas Fernandes, na minha opinião. Deitou. Você assistiu o jogo ontem, Rogério? Não, não cheguei a acompanhar. Não chegou a acompanhar? Marcão, é sério agora. Você elogiou o Trellis brincando e tal, mas aquela jogada que o Reinaldo fez, puta jogada que. Ele errou a cabeçada, cara. Furou. O cara sem travante não pode fazer aquilo. Mas, ô, chefe, eu tô... a gente vai estar na final. Mas eu tô exagerando. Tem print caramba, no grupo, hein? Eu fui o que fiquei falando aqui, que eu acredito. Você quer um cara imparcial. Eu não falei, não. Eu falei que ia passar nos pênaltis também. Eu falei que passava os quatro também. Tudo a boca pra fora. Ô, chefe, você quer um cara imparcial. Sempre. Trellis Vandowski. É um nome bacana. Na moral. Esse é um monstro. O futebol dele é horroroso. O nome é até legal. Muito bem, esse é o Estádio 97. Hoje estamos recebendo aqui o Rogério. Rogério Fidelis, ex-Palmeiras, ex-Corinthians. Aqui no Estádio 97. O Estádio 97 que tem oferecimento de baterias. Zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Inclusive, essa é a frase para você ganhar um kit das baterias. Zero quilômetro, dizendo também todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Quer participar através do WhatsApp da gente aqui? Então o número é o 94-353-0150. 94-353-0150. Grave a sua mensagem de áudio, tem para nós, tem pro Rogério, nosso convidado também. Boa. Aliás, um abraço pro Marcelo Lima. Marcelo Lima aí que fez toda a intermediação para trazer o Rogério aqui ao Estádio 97, tá bom? Boa! Boa! Estádio 97 da Energia 97 FM, que também tem um oferecimento de McDonald's, mano! Opa, é isso aí, Sombra. A galera agora saindo das empresas, o pessoal agora voltando pra casa, o pessoal olha ao longe, tá aquele M grandão, passa lá, irmão, passa lá que você não vai se arrepender, sabe por quê? Você tá afim de arrasar a sua fome, não tá? Então você vai pirar com as novidades do McDonald's. Chegou o novíssimo duplo Big Taste, com duas caras, três fatias de queijo emmental, tomate, alface e muito molho taste. É muito giga. Eu tenho certeza que esse sanduba vai matar tua fome. Vocês que estão morrendo de fome, estão com o estômago todo cheio de barulhos, parece que tem uma engrenagem dentro da barriga de vocês. Quando você tá com fome, fica esse barulho, né? É verdade. Então, amigão, se você tiver com essa fome, velho, passa no McDonald's, porque tem uma segunda opção que eu tenho certeza que você vai pirar. Tem o novíssimo Big Taste Chicken Bacon também, cara, que arrepia com filé de frango crispy crocante e três fatias de bacon. É aquele que você vai morder e vai fazer croc. Croc. Croc. Croc. Croc. É, velho, e não é um sapo, não. É o filé, quando pegar, ele vai fazer esse barulho de tão crocante que ele é. Novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's. Eles vão arrasar a sua fome, Sombra! Boa. Legal, legal, legal. Olha, hoje eu tenho uma novidade. Daqui a pouco a gente vai contar uma novidade a respeito do nosso torneio de futebol de videogame. Boa. Temos aí um preview aí do que vai acontecer em breve, tá bom? É isso mesmo. Mas antes eu gostaria de lembrar vocês que continuam abertas as reservas para você participar do resort do Estádio 97 com a gente, tá bom? Estaremos participando com todos os nossos ouvintes, né? Todos não, porque não cabem todos lá. Eu precisaria de todos os resorts do mundo para juntar os ouvintes do Estádio 97, mas aqueles que fizerem as reservas estarão com a gente lá no resort do estádio de 18 a 20 de maio, no Vale Suíço. Uau, imagens que você já acompanha através do nosso site, né? Um Vale Suíço é muito legal, extremamente atrativo, tem diversão, tem lazer para os homens, para as mulheres, para as crianças. Vocês vão pirar, cara. Vale Suíço, atenção, a galera que gosta de uma água, gosta de uma piscina, são 11 piscinas, três são climatizadas, tem um tobogã que as meninas, os homens, as mulheres, todo mundo vai curtir demais esse tobogã, né? É legal demais. E além de tudo isso que o resort tem, além ainda de um lago de pedalinhos maravilhoso, cheio de cabanas em volta, bangalôs, né? São os bangalôs em volta para você ficar lá giboiando após o almoço. Demais, né? É demais, gente, é demais. O Vale Suíço é um lugar maravilhoso. E fora isso tudo que o Vale Suíço tem, nós vamos agregar as atividades do Estádio 97. Como, por exemplo, a gente vai ter lá os jogos de cassino da Cassineira, o nosso torneio de futebol, que dessa vez vai ser futebol de campo, futebol de campo. A gente vai ter o bingo, a gente vai ter o torneio de beach vôlei para as meninas, clínica de futevôlei com o professor da Replay Esportes para homens e mulheres, jogo exibição com a Lê Oliveira. Nossa senhora. Nossa. É, parece que a dupla vai ser a Lê Oliveira e Mota, né? Não. Vai sim. Como assim, velho? Ele jogar sozinho, velho. Jogar com nada não dá. O Mota joga futevôlei com a mão, cara. É. Né? Nós também teremos aí um salão especial com futebol de videogame pra garotada. Aliás, a gente fala garotada, cara. Todo é assim, gosta. Cara, todo mundo joga, né? Videogame é da adolescência. Videogame. Até quase a terceira idade, tá todo mundo jogando. Todo mundo gosta de videogame. É. e mais uma série de atividades que vão ser muito bacanas, vão ser legais demais. E ó, você fala, ah, eu vou fechar a reserva, vou fazer aqui o meu pacote. Você liga na Lotus Travel, parcela em 6 vezes. Realmente em 6 vezes você pode parcelar no cartão, tá? Então liga agora 2896-4665. Pode ligar agora, tem um time da Lotus aguardando sua ligação. 2896-4665, ligue agora e faça a sua reserva. E um detalhe, sabia? Isso é importante, viu? Fale com seu marido, comente com seu marido. Muitas mulheres, às vezes, são as responsáveis por fechar os pacotes. Elas que mandam em casa, né? Na verdade é isso. Informem assim, olha, as mulheres mandam em tudo que é casa, menos em duas que eu sei. Na minha e do Ale Oliveira, mulher não manda. E não? Pronto, não. Dois na minha e do Ale Oliveira, a mulher não manda. É que eles dois são casal, entendeu? Dois capachos. É que eles dois são casal. Não, senhor, não, senhor. Então, olha, liga lá, parcele. Sabe aquele... E informe aí, ó, pega essa informação, que é muito importante. Dentro do pacote, já incluído nos valores, você vai ter um inclusive de bebidas, tá? Você não paga nada mais pra beber das 10 da manhã às 11 da noite. Você vai ter água, sucos, refrigerantes, cervejas nacionais, ixi, caipirinhas e caipiroscas. Já tá tudo incluído no preço. Jesus, é tempo pra beber das 11 da manhã até as 2 da tarde, petiscos à vontade à beira da piscina. Eita. Já pensou, Rogério? Aí ainda tem brunch, chá da tarde, chá da noite. Adoro. Tudo incluído. E pra finalizar, depois da chá da noite, a resenha, RG. Nossa, aí tem que jiboiar, né? Nossa, mano. É isso aí, olha. Olha aí, olha que bonito. A gente vai na piscina, Ale? Vou pra dar uma soltada, né? Vai. É. Agora, você sabe, Sombra, que eu tenho recebido aqui muitas mensagens. Porque circulou, não era pra vazar, não, Dodô. Domênico, eu posso falar, eu não sou um azarado na vida. Não era pra vazar. Não sou. Sei, velho. Mas eu acho que deve. Fala sério. Acho que é. Dia 1, saiu e foi embora. Você vai na piscina aqui. Aí chega outro. É. Meu, aí olha. Chegou mais dois pra ajudar. Ah, eu acho. Dois? Eu não. Eu não, eu também não. Por favor, mas eu reparo que o Ale tinha alguma coisa importante, importante pra dizer. Importante, sabe por quê? Na piscina. Eu tô louco pra saber quem é o homem pelicano, o Jorge Nicola do homem estádio. Pelicano. Porque tá vazando informação. Sim. Que a gente ainda não divulgou. Ah, é? É. Aí quando começam a perguntar, né? Perguntaram pra você também, né? Perguntaram. Aí a gente tem que esclarecer. Vai ter sim o novo recorde mundial de apneia que o Mota vai bater no sábado de manhã. Apneia? Nós vamos amarrar um piano no Mota. Que é aquele bagulho que você fica debaixo da água. Ele sempre fica segurando lá. Segurando. E o, e o, a gente quanto vai... tempo é o recorde? 2 dias ele vai fazer. Não, o Mota. Então ele começa de peso, vocês entendem. Podia amarrar os três, né? Cazuza! Não tinha reconhecido, Cazuza. O Rafael Portugal, o magrinho. É amarrar alguma coisa, porque normalmente moto não afunda, né? Não. É. Olha, olha o que vai falar. Você ia falar? Não, olha, já falou. Olha. Não, fala. Bom, mas você... Só pra deixar claro, no sábado de manhã, então, a gente vai amarrar uma âncora no pé da mula e ele vai bater o recorde mundial de apneia, ficando, então, lá embaixo na piscina por 2 dias. Na segunda-feira, nós vamos estar fazendo um estádio aqui, o Mota tá lá no resort. Parabéns, Mota. Ai, e é verdade. É o nosso monstro. David Bane. É. Então liga lá e faça a sua reserva. 2896-4665. Você pode ligar agora, tá bom? Rindo, mensagens e informações também através do WhatsApp. O número do WhatsApp é o 96-329-7659. 96-329-7659. Vai ser legal demais. Queremos estar com vocês todos juntos no resort. Apoio Futeliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time em futeliga.com.br. Futeliga, 15 anos conectando o futebol. Vamos pro telefone? Vamos lá, 3284-7097. Hã? Ressuscitamos o telefone. Ressuscitamos, vamos lá. 3284-7097. Toca, Manco! Manco. Alô? Alô? Quem fala? Marco César Simão. Marco César Simão? Simão. E quantos? Que é isso? Simão. Simão. É Simão, não tem o dente. Quando não tem os dois dentes. Vai, o Bob. Ah, entendi. Simão. Simão. E você que é São Paulino não pode falar nada porque você vai estar com o negócio na boca. Você não tem como Deselegante, o Rogério tá aqui. Simão, quantos anos você tem, meu velho? 4.8. RG 4.8 hoje. Conforme alertou o Ale. O Ale. Lá no resort. Sim. Futevôlei. Mota não pode jogar com a Simão, entendeu? Tem jogo com esse pé, não é? Ah, mas é sensacional. Trocadilho. Nota 4.2. Para, RG. Você tá mais atrapalhado que daltônico no cubo mágico. Você falou isso de coração? Não, foi de coração, porque eu já contei ontem aqui. Aliás, ontem, todo mundo tava te atacando aqui. É, todo mundo. E eu tava te defendendo. Ah, você tava defendendo? Variar, né? É. Agora, o que acontece? Você não só não viu o meu pequenino programa, como você ficou ligando 15 vezes da estrada, com a bunda, pra mim enquanto eu tava no ar. Então agora eu tô só um pouco... Só de sacanagem, né? Não, ele não percebeu. Ah, não percebeu. Eu estava fazendo pit stop. Mas, pô... Ué, sei lá, você ligando 15 vezes pra ele? Ah, não, mas eu não liguei. Alguma coisa aconteceu, deve ter. Ah, na hora que eu tava brincando com o Zap lá, deve ter clicado no seu nome. Ah, contadinho! O que é o Zap? É amigo seu? O Zap? É, o Zap é meu amigo, entendeu? Ah, entendi. Enquanto eu tava esperando a minha mãe, falou? Eu fico brincando lá com o Zap. Não falou no ar que ele tava falei, ligando. Nós atendemos ele. É? O RR atendeu ele, o Rodrigo Rodrigues. Mas eu não tinha como assistir, não podia. Não, mas tudo bem, não precisa ligar, né? Quando não tá assistindo, não precisa ligar o telefone. Puta, amigo, caraca, quer dizer que se eu tô precisando de alguma coisa, você não por vai isso atender. Que nós atendemos no ar. Não, você falou que o seu amigo atendeu. Não, ele atendeu e depois o outro. É. O se Rodrigo atendeu? Atendeu no ar. Então pô. Eu vou assistir amanhã. Aê, garoto. Ô, velhinho, mais qual um, que é o bairro que você mora? Vila Mascote. Mascote. São Paulo. E o time? Tricolor. Boa! Tricolor. Primeiro classificado. E aí, Simão? Expectativa agora pra pegar os porcos na semifinal. Provavelmente vem os caras, hein, mano? É. Mas pode ser o Bragantino. Ontem eu mandei o WhatsApp no grupo. Vem, porquinho, porquinho. Vem, oh? Porquinho, porquinho. Ai, deitada no olha! Aí ele fica quieto que ele aceitou o golpe. Você assistiu não, o mas, jogo? Não, mas ó, uma pergunta, ó. Quero fazer uma pergunta pra vocês que são paulinos. Eu espero que vocês respondam com decência. Com decência e sinceridade. Não era melhor pro São Paulo ter sido eliminado ontem pro São Caetano do que pegar o Palmeiras numa dessa e tomar um sacode? Porque aí vai vir uma polêmica. Boa, porque mano. São Paulo... Sabe por quê, Domênico? Se São Paulo é eliminado pro São Caetano, todo mundo vai falar, pô, que absurdo, perdeu pro São Caetano, vai ficar uma fumacinha de dois dias ali, daqui a pouco morre. Tá ninguém bom, vai tá falar bom, nada. É verdade, daqui a pouco o prato brasileiro começa. Isso. Agora, o São Paulo, que não conseguiu vencer um clássico nos últimos 10 que disputou, sei lá, se pega o Palmeiras agora, que é um time que tá embalado e tá acertado, e coisa que deve acontecer, porque o Palmeiras hoje é mais favorito. Ainda bem que a pressão não vem a trigésima potência, talvez? Você não acha que a porrada é muito maior? Logo você falando uma besteira dessa, mano. Logo você, mano. Ô Mota, peraí. Você não entendeu a pergunta. Lógico que eu entendi. Eu não tô falando em termos de você torcer contra o São Paulo pra ser eliminado ontem. Claro que o torcedor vai torcer pra que avance. Eu tô falando de maneira racional. Tá não é mais vantagem. Quanto mano, gente. Ô, mano, tá ruim. Mas, ô, mano, deixa eu te explicar. Vou reconectar. Reconecta aí, mas eu vou explicar o seguinte. É óbvio que o Palmeiras é um time mais forte, né? E ninguém garante que será o Palmeiras, que se o Botafogo passa hoje, alguém aqui põe a mão no fogo? Não. Se o Botafogo passa, quem fica? Aí fica São Paulo e Botafogo. São Paulo e Bragantino ou São Paulo e Corinthians. Entendi. Entendeu? Como o Bragantino pode passar também. Então, na prática, tem isso. Primeiro, o jogo na é jogado, né? Segundo, se fosse vôlei, eu ia te falar assim, já ferrou tudo. Só que o futebol, ele tem um componente emocional muito forte. Lógico que se dá São Paulo e Palmeiras, é óbvio que o Palmeiras acaba sendo favorito. Favorito o nível do time. Depois eu gostaria até do comentário do Rogério em cima disso. Só que é o seguinte, cara, são dois jogos, São Paulo vai jogar um em casa. Você nunca sabe quais são os componentes dessas partidas, onde de repente você tem um dia muito inspirado de um e um dia ruim do outro, e de repente aquela partida, aquele momento, se torna fundamental para um futuro diferente. Para um futuro diferente. Vai saber, né? Não tem essa aí, cara, de você chegar e falar assim, eu compreendo e entendo, tem torcedores do São Paulo que até ontem, antes do jogo, pensavam assim. Lógico, olha, é melhor já sair agora, porque o time é muito ruim. Eu, por exemplo, eu sou uma das pessoas que eu não acredito que o São Paulo ganhará nada esse ano. Nada. Mas o fato de eu não acreditar que o São Paulo ganhará alguma coisa esse ano, não implica que eu não quero que o São Paulo vá cada vez mais longe. Porque ainda tem aquela coisa do imprevisível do futebol. Mas ô Sombra. Não, e o torcedor. Então, mas eu gostaria, então, Rogério, o que você pensa a respeito desse assunto? Por exemplo, se o São Paulo vai pegar Palmeiras, como que você vê? Você ia falar assim, pô, você vê possibilidade real do São Paulo passar? Sobre tudo isso que nós debatemos agora. Em clássico, as coisas se equiparam, né? As forças se equiparam. Independente se um time é melhor que o outro, num clássico as coisas podem tomar um rumo diferente. Eu falo isso com propriedade porque até em 99, quando nós jogamos contra o Corinthians, a equipe do Corinthians era superior à nossa na decisão da Libertadores. E nós fomos lá e batemos de frente com ele. 2000 também. E então as coisas podem se equiparar e pode haver uma reviravolta. Claro. Mas eu não fujo daquilo que eu falei antes, né? Que a força maior no momento é do Palmeiras e a do São Paulo, para mim, é a quarta. Mas num clássico tudo pode acontecer. Isso aí tá claro, né, Roger? Todo mundo sabe que o Palmeiras tem um elenco melhor, tá numa fase melhor, o São Paulo vem numa draga. Por isso entra como favorito, é diferente, né? O Palmeiras entra contra qualquer um, não é? Sim, não é contra o São Paulo. Mas até aí, agora, a vergonha, que o São Paulo fala assim, ah, não, olha, melhor não passar pelo São Caetano. Não, mas isso eu discordo, O campeonato desenvolvido, ele foi montado para chegarem os quatro. É. Agora, eu discordo, respeito a opinião de todo mundo, mas querer que o São Paulo ou desejar que saia contra um pequeno para não enfrentar, não tem nada a ver. E outro, não, tô pensando no bem-estar de vocês. Ah, cara, tá, bem-estar com vocês. Você é um palhaço. Com relação aos clássicos, o São Paulo perdeu do Santos, perdeu do Palmeiras e perdeu do Corinthians. Mas o único clássico que você fala assim, o São Paulo não jogou nada, absolutamente nada, foi contra o Palmeiras. Contra o Corinthians, o São Paulo perdeu de 2-1, mas poderia ter empatado e até ganho aquele jogo. Contra o Santos, o São Paulo jogou muito melhor. Mas é verdade, o São Paulo chutou bola na trave, você sabe, mano. Contra o Santos foi uma sorte. Então, o Santos achou um gol ali e o São Paulo perdeu o jogo. Dos três, o que o São Paulo jogou melhor foi contra o Santos. Então, tudo bem, mas contra o Corinthians também, o São Paulo poderia ter muito bem. O resultado justo naquele jogo, na minha opinião, seria um empate. Se empatasse, não era normal, não. Então, é o que eu tô falando, mas esse índio do mano aí, acho que não. Mas beleza. Time sem postura. Com relação ao jogo do Palmeiras aí. Tá com medo, hein, mano? Se é que vem mesmo o Palmeiras, cara. Palmeiras também acho que entra como favorito, mas clássico é clássico. Ô, Marcos. Vice-versa. Ah, então. Fala aí, mas Marcos. Assim, é igual vocês estão falando. Nós temos um tabu de 16 anos de não perder pro Palmeiras no Morumbi. Sim. Ou bem ou mal, é um tabu. Eu acho assim, ontem eu fui no jogo, a torcida tá. A torcida vai, tem que vaiar e torce que tem que torcer. Então, assim, acontece coisa, eu acho que assim, o time tá se encontrando. Já não é mais aquele time Dorival, né? Você vê que o cara mexe. Eu acho que, assim, ontem, pra mim, vocês falaram do Nenê e tal, o Arboleda jogou muito ontem, muito, cara. Muito. Pô, eu tava no estádio, você vê o cara, ele cortou bola, melhor, assim. Cara. É uma luz ali, entendeu? Tem uns caras que você fala, isso daí não dá mesmo, cara. Arboleda, eu só sou reticente numa coisa. Você falou assim, não é mais. Ah, você vê que não é mais time do Dorival. Você vê que não é mais time do Dorival a partir de ontem, né? Até sábado era o time do Dorival. Era o time do Dorival, né? Mas foi o time do Dorival. O São Paulo ontem ganhou, mas ó, vamos lá. Teve, o que pode se dizer do São Paulo? Teve mais velocidade e vontade. Sim. Agora, dizer que foi um grande jogo de São Paulo não foi. Não, agora o São Caetano é horrível, né, Sombra? O time de São Paulo tem deficiências horrorosas, né? Ah, o São Paulo Futebol Clube foi beneficiado com a falha do goleiro, que tava difícil. E o gol saiu aos 19 minutos, né, o Sombra? Porque a gente sabe que daí dos 25, 30, se não sai um gol até esse período, aí a torcida já começa a vaiar, passe de coisa, lado. A coisa aperta. E não precisa. A torcida já vaiou no intervalo. Sim. Mas vaiou quando o time retornou. Mas quando vaiou, terminou o primeiro tempo. Peraí, peraí. Do Valdívio, os caras não entenderam. Não, não, cara não, machucou, isso, mas peraí. Isso daí foi na volta pro segundo tempo. Quando termina o primeiro tempo, já tem vaia. Assim, já tem vaia do primeiro tempo. Sim. Tem vaia. Mas normal, você não tá ganhando o do time vaiou. Agora, de respeito, né? Agora, dizer que é um novo São Paulo, desculpa. Ah, não. Não é assim. O time, se você comparar, é o que você falou. É que realista, né? Nós não vamos ganhar nada. Olha, mas gente, assim, é clássico, né? Se você pegar o Corinthians o ano passado, em janeiro, teve um mano falando aí que, ó, se não cair, tá bom. Depois foi ganhando, ganhou. Aonde? O mano falou. Falou, falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Falou, falou. Falou, aonde? Imagina, eu fui o único no programa que disse que o Corinthians, mesmo com os desfalques ali que tinham, que eu não concordava com esse rótulo de quarta força, que o Corinthians ia calar a boca de todo mundo durante o ano. E calou. Você falou isso, também quarta força. Você tá com a minério. Você tá de não ter mencionado quarta força? Você ficou todo... É. Todo chorando aí que... Você meteu o pau. Que alguém os caras pra China. Meteu o pau e falou, como assim? Vai pegar esse velho encalhado do Jô. Falou, meteu o pau. É. Não, isso, daí, pau. Isso daí eu tinha falado. Peraí, o Jô ele foi contratado em 2016. Outubro de 2016. É, inclusive, ele não poderia nem jogar ali porque ele tava mal fisicamente. É igual aquele carro que você recupera de enchente, que você não pode usar no final de semana porque você tem que levar pra lavar inteiro. Era o Jô. O Jô era reserva, gente. O Jô, ele ganhou a titularidade a partir daquele jogo que o Gabriel foi expulso injustamente contra o Palmeiras. O Jô até ali era a reserva do Casim. Ale! O Palmeiras renasceu. Ale, o que, que você viu de bom no São Paulo? O que, que você acha que pode... É, se agregar do jogo de ontem para os próximos jogos. Além da vontade e da velocidade, que você disse muito bem. Chico. Muito obrigado. Muita precisão. Nossa, foi maravilhoso. Eu acredito no negócio dele. As atuações individuais de alguns atletas, o Lucas Fernandes, o Arboleda, o Nenê. Foram jogadores que me agradaram bastante. Então, assim, até o gol do Diego Souza não fez muita coisa no jogo, entrou aos 34, mas o fato dele ter feito um gol, eu acho que isso pode dar um pouco mais de confiança. Eu ainda não acredito nele, tá? Mas pode dar um pouco mais de confiança pro jogador. Então, a atuação individual de alguns atletas me chamaram a atenção. Principalmente o Lucas Fernandes, porque ficou uma impressão pro torcedor que não conhece o jogador da base, que é a grande maioria, que ele é tipo um Shailon, assim, né? Uhum. E é mentira. Ele é muito bom. Ele é bom jogador no Sub-20 do São Paulo, que ganhou o bicampeonato da Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. Ele era um dos principais nomes. O Luiz Araújo, por exemplo, que amadureceu no profissional mais rapidamente, era reserva desse time. E o Lucas Fernandes já tinha destaque como um jogador que pensava muito bem o jogo e tal. Só que no profissional ele não conseguiu desenvolver também, foi atrapalhado pelas lesões. E ontem ele mostrou que eu me acostumei a ver na base, no Sub-20 do São Paulo. Como é muito jovem, ele praticamente não teve tempo de se adequar ali ao elenco profissional. Uhum. Ele já subiu com 17 para 18 anos. E aí ele não conseguiu ter uma sequência positiva, né? Até teve chance, mas não conseguiu render. E ontem ele começou a jogar o que, pelo menos, eu espero dele. Ô, Marcão... É a pressão, né? É. Diga aí. Ô Marcão, um grande abraço pra você. Tudo de bom. Não vou pedir pra você palpite, porque a gente não sabe qual que vai ser o próximo jogo. Embora a maior seja de São Paulo e Palmeiras. Eu só quero, só fazer uma colocação, que eu vi o Domênico tocar no assunto hoje de novo, do Palmeiras ser Enia. Acho que tá na hora da gente concordar com eles, que eles são Enia, que a taça de ouro lá valia o brasileiro. Só que assim, duas taças de prata valia a Série B também. Então, é um tetra rebaixado aí. Que ele podia assumir, né? Como isso, cara. Isso é verdade. Ético e idôneo. O Palmeiras seria o tetra rebaixado. Peraí, você divisão, tá falando de taça de prata? Seu time também jogou taça de prata, boneco. O senhor também jogou. Outra coisa. Não, o time também jogou, boneco. Do Palmeiras até a Série B, né? Então assume que vocês caíram também em 90, filho. Não. Paulista, se caiu. Reclama lá. Campeão Paulista de 90. Não, ele que tá reclamando, não é você. Campeão Paulista de 90. Ele tá dando a sugestão, então assume. Mas assim, eu assumo. Se você assumir, eu assumo. Nós caímos 4 vezes no Brasil e vocês caíram no Paulista, beleza? Beleza? Não, é São Paulista. Não, mas eu vou assumir uma coisa. Eu vou explicar pra uma coisa que tem gente que não sabe, né? Os mais novos não sabem. Uhum. No começo dos anos 80, a segunda divisão era conhecida como a Taça de Prata. Tá. E pra você jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira divisão, você tinha que se classificar bem no Campeonato Paulista. E por 2 anos, se eu não me engano, Corinthians e Palmeiras jogaram a Taça de Prata. Eles jogaram a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. não jogaram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, jogaram a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então era a forma na época que você tinha para dizer que... Não foram rebaixados, mas jogaram a segunda pela má classificação porque do Paulista. Porque você jogava no ano no Campeonato Brasileiro de acordo com o método de classificação era o Paulista. Tá. Então naquele ano, Corinthians e Palmeiras jogaram jogaram a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E depois jogaram, de fato. E o Palmeiras ganhou. Só um minuto, mas no mesmo ano, se você tivesse uma boa classificação na série, na Taça de Pá, você já subia pra disputar de ouro. Tá. E vocês, ninguém lembra. Mas era a segunda divisão. Mais importante que a segunda divisão. Nelson da Capitinga, Nelson da Capitinga. Morreu. Te catar, rapaz. Deixa, um abraço. Tchau, valeu. Que isso? Desligou. Tá bem, acabou. Quando acabou, tá bem. Tá do saco, isso. Desligou, desligou. LG, acabou. Não tem que ficar o que falar aqui. Não dá. Desligou. Não é, às vezes você fica ouvindo umas bobagens. O cara do Rogério. Rogério tá assustado com você aqui, Domênico. Fica tranquilo, Rogério. Fica calmo. Não morde, não. Rogério, você já conheceu o Estádio 97? Você já conheceu o programa? Já. Ah, é? Já vi algumas. Participei algumas vezes. Uma vez aqui no estúdio, uma vez num bar, acho que no Vila Olímpica. É isso mesmo. Verdade, você verdade. Ficou bravo com alguma groselha que falaram aqui nesse programa? Que é raro, mas às vezes. Não, falam. Aqui não acontece isso. Não, né? Você nunca ficou assustado com o Domênico? Às vezes que ele fica meio, assim, meio desvairado. Ou quando assim. Eu tô longe pela rádio, sim. Agora que você vê que é. Isso, tô conhecendo, Rogério. Mais pessoalmente. Então, é nóis, fica tranquilo. Eu sou mais consciente da mesa, por incrível que possa parecer. O Mota falou que quer te conhecer melhor também. Ô Rogério. Você viu que eu sou o Rogério da mesa assumido, mas as bichonas aqui. Rogério, você participou. Chefe e Ale. Eu sou bicho também? Aqui você participou 19 de março de 2003. Fez 15 anos esses dias. 15 anos. É isso mesmo. Boa, Basílio. Ô Rogério. Cabelo prateado. Diga aí, mano. Eu queria te fazer uma pergunta, cara. Contando, inclusive comparando aí o seu caso com o lateral Zeca do Santos, aquele caso que você teve com o Palmeiras aí, esse processo na justiça e tudo mais. Esse processo aí pra você foi um negócio ruim, porque você ficou um tempo sem jogar, eu não sei como é que ficou a situação, se você teve que remunerar o Palmeiras em algum momento do processo ou algo do tipo, mas tem muita gente comparando as duas situações e pedindo até pra você falar a respeito, se você pudesse dar um conselho pro Zeca, se você tivesse a possibilidade de conversar com o Zeca, o que você orientaria ele a fazer? Continuar talvez na justiça reivindicando isso, ou sentar com o Santos na mesa e tentar um acordo amigável? Então, mano, a minha situação foi diferente, né? A dele eu acho que ele tá reivindicando alguns ele alguns tem contrato vigente, né? E tá reivindicando o pagamento de alguns fundos de garantia. Os depósitos no fundo de garantia. E a alegação dele agora, ele tá pedindo a rescisão unilateral. Ele tá pedindo a rescisão unilateral do contrato, porque ele alega também que não tem mais segurança para trabalhar, porque ele foi agredido e tudo mais. Babela, presidente do Santos já deu um desconto, viu, mano? Quem quiser levar, tem um descontinho. São 8 milhões agora. Então tá. Euros. Dá para levar, mano. Aí. Tá mais barato que o meu. Tá mais em conta. Então, no meu caso, havia terminado o meu contrato com o Palmeiras, né? E entrou em vigor a lei do passe. Então, naquele momento, eu estaria livre para assinar com qualquer equipe. Então, a briga era saber se ainda seria vigente a lei Pelé, ou a antiga lei do passe, essa coisa toda. Foi bem na transição, foi bem nessa transição aí. Eu aproveitei esse gancho. Ele foi um boi de piranha. Você era réu na causa, Rogério? Sim, sim. Sim? E você teve que arcar com alguma coisa? Foi feito um depósito, né? O Corinthians acabou fazendo um depósito na época, né? E aí a gente acabou ganhando e fiz os pagamentos de advogado, essas coisas todas. E uma parte veio para mim como luvas. Ah, então tá bom. Ó, aqui temos cornetadas aqui, cornetadas, corneteiros do Estádio 97 ativar. Corneteiros do Estádio 97. Pô, mano, confirma pra mim essa história aí que a Globo, pra tentar garantir que os quatro grandes vão chegar nas semifinais, deu uma grana pro Bragantino entrar com a camisa do Palmeiras pra ficar mais fácil pro Corinthians passar de fase. Isso! O Domênico caiu no chão aqui, não vai nem falar nada. Olha! Levanta ele, RG. Não vai falar nada. Olha, seria muito viável, viu, Sombrar? Porque se o Bragantino entrar com a camisa do porco, a gente ganha de 3 pra mais. Ai! É de 3 pra cima. Rogério, não sei se você tem esses números, talvez tenha, mas O Rodrigo Vessone, repórter, jornalista, ouvinte do Estádio 97, acho que tá no site Meu Timão, não é isso, Bá? Ele mandou aqui uma informação, no século 21 você é top 10 de goleadores do Corinthians. Ó, oh? Foi passado isso pra mim, sim, por um amigo. Você está em décimo lugar, você tem 36 gols em 218 jogos, é o décimo maior artilheiro do Corinthians no século 21. É bacana. Uma é um marca... lateral? É o lateral é. Viagra, lateral, né? Que eu tinha a incumbência de bater as bolas paradas, né? Tanto pênalti quanto falta. Então eu fiz bastante gols nesses quesitos aí. E um cara que chamam de fenômeno, é que o Mano, o baba-ovo danado, tá em 11º. Só fez 35. Você fez 36. Sim. Não, falou que o auge da carreira dele... Foi... Não, é que chamam de fenômeno, não sei. Não, mas o Ronaldo, o auge da carreira dele foi em 2009. Ah, ele teve até um certo sucesso. Ele fez menos gol que o Rogério. Jogou pouco, né, Sombral? O Ronaldo no Corinthians, cara, ele voltou pra encerrar com chave de ouro. Entendi. Ele até teve um relativo sucesso no Barcelona, Madrid... Mais ou menos. É, na Itália também ele e jogou relativo um sucesso, acho que é Valvi fica na seleção, que... brasileira, né? Olê. Meu Deus do céu, é verdade. Vamos lá, mais cornetadas. Só perguntar pro Ale, quem é melhor lateral no caso foi, né? Porque tem que comparar com o Rogério. Romero ou Rogério? Quem você acha que melhor? Fazendo o quê? Atacando? Vamos por partes. Atacando, defendendo. Ele já tem 30 e porra. Atacando. Ele já tem mais gol que o Romero. Atacando, quem é melhor? É. Rogério. Defendendo. Quem é melhor? Rogério. Porra, então... Hoje em dia. Falando. Rogério. Andando. Hoje em dia. Se jogar hoje uma dia. Bola pra Rogério. Fazer uma embaixadinha. Rogério. Volta, Rogério, porra. Ai, ai, ai. Vamos lá, mais cornetadas. O oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Também oferecimento do McDonald's, novo duplo Big Taste. E novo Big Taste Chicken Bake. Do McDonald's pra arrasar a sua fome. Pelo amor de Deus, Sombra. Você me falar que o Corinthians não teve laterais ruins, entre os anos 90 e 2000, o Corinthians teve o Índio, o Rodrigo e o Coelho. Pelo amor de Deus. Coelho, velho. Não, eu falei do Coelho aqui. O Coelho, o Rodrigo era um lateral bochechudo, era ruim pra diabo também. E o Moacir? Parecia o Kiko. Será que acontece, é horroroso. Cara, é que às vezes assim, são tantos que passam. Coelho. Quando o cara é ruim, ele fica pouco tempo. Mas o Coelho ele foi muito mal, Sombrar, inclusive não guarda na memória. Contra o River. Hã? Contra o River, o Coelho entregou a paçoca. Ah, foi esse Coelho aí, o do pega? Não, esse daí foi o Roger, peraí. Não, peraí, gente. Esse foi o Roger, lateral esquerdo. O Coelho foi o do jogo contra o River Plate, né, mano? Que invadiram o Pacaembu lá. Lateral esquerdo. Marcou um gol contra e tudo mais. O Coelho foi pro Galo depois, não foi? Foi ele que deu aquela umbrada na cara do Kerlon lá. Isso. Mas ele melhorou bem. O Coelho, depois que ele saiu do Corinthians, ele evoluiu. Mas na época que ele jogava no Corinthians, era um horror. É verdade, esse Coelho aí era ruim de bola, né? Muito bem, vamos lá, mais uma cornetada. Fala pessoal, aqui é o Cadu de Guarulhos. Queria fazer uma pergunta de vocês, pessoal da mesa aí, o Rogério também. A gente tá chegando aí na época da Copa do Mundo, a escalação. Já teve uma surpresa aí do Smile, que alguns estão falando que ele tava bom no Shakhtar, outros estão falando que ele foi convocado porque ele fica próximo ali da Rússia, etc. Queria saber se vocês acham que vai ter alguma surpresa aí, algum Smile. Ou algum Afonso, Conte um pouquinho pra gente aí, pessoal. E aí, Rogério, você acha que vai ter alguma grande surpresa nessa convocação? Também. Convocação pra Copa, de fato? Não, acho que não. Acho que não vai ter surpresa, não. O Tite já deve estar com 99% já. Né, escala, então a escala é a sua seleção. Putz, vai escalar e. A base é a mesma que vem jogando, né? Alisson, Daniel Alves. Miranda, Marquinhos e Marcelo. Casimiro. Paulinho, Renato Augusto, Neymar, Coutinho, Gabriel Jesus e Coutinho. É isso aí. Nada mudar. Não dá pra ser outra coisa. Esse time aí, eu acho difícil. Eu acho que o William vai ficar no talvez. Eu vou te falar, eu tiraria o Renato Augusto, cara. Eu tiraria o Renato Augusto. No videogame, no videogame era pra pôr o William no lugar do Renato Augusto. Eu colocaria o William... Eu colocaria o William pra jogar, jogaria ali com Casemiro, que tá jogando muito, Paulinho. Junto com o Paulinho, tá certo? Jogaria com dois meias, jogaria com o Felipe Coutinho junto com o William. E na frente o Gabriel Jesus e Neymar. Esse é o time. Pro início, mano, de estreia, eu acho que ele não vai arriscar tanto assim, não. Ô, Sombra. E outra coisa, né, ô Marcão? Diga. Uma das armas aí da seleção brasileira, eu até vou falar uma coisa que não sei se eu concordo muito. Com você mesmo. É, vou falar. Mas acho que o Paulinho, nessa era Tite aí, foi o jogador mais regular da seleção brasileira. Porque ele tinha liberdade para pisar na área, porque o Renato Augusto fazia dele, além do Casemiro. Se você coloca só o Paulinho ali junto com o Casemiro, certamente o Paulinho não vai ter essa liberdade, porque já tem ali o William, o Firmino, o Gabriel, Neymar. Os dois laterais apoiam bastante, o Marcelo e o Daniel Alves. Então você vai perder uma característica importante do Paulinho. Fora que o Renato Augusto, ele é meio que o Tite dentro do campo para a seleção brasileira. Porque taticamente ele coordena o time, foi assim nos Jogos Olímpicos também. O jogador mais cadenciado, né? Ele consegue ditar o ritmo. Não aparece tanto, ele caiu de produção mesmo, não aparece tanto para a torcida, mas ele tem uma função tática importante e joga bem. Não tá jogando bem agora, mas joga bem. E fora isso, Ale, também tem os laterais, hein? Os laterais cavalo doido que o Brasil tem. Do lado direito, o Daniel Alves, e na esquerda, o Marcelo. E esse lance do Paulinho, esse lance do elemento surpresa, ele faz bem pra caramba, né, cara? Muito. O RG, Sombra. Eu acho que vale a pena falar com a contusão do Felipe Luiz e do Alexandro. Um chupa Zeca também, né? Que poderia ser o próximo. Esse cavou, né? Tá sete palmas embaixo da terra. Eu vi muita gente aí criticando o Tite aí pela convocação do Smile aí. Mas pra quem não sabe, cara, pô, quem não se lembra aqui de Gilberto Sorriso? É, exatamente. Foi lateral esquerdo do São Paulo. Gilberto Sorriso, ele joga não? Sorriso. Smile, né? Então, e agora, traduza sorriso pra inglês, ô chefe Benedetto. Smile. Smiley. Smile. Mula. Vamos lá. Quase que ele desmile agora. Salvou, hein? Pensei que o Marcão ia falar, uau. Vamos lá, mais uma cornetada no oferecimento do Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Dá um busca. Boa noite, amigo do Estado 97, que é Maurílio Pirituba. O cara que mandou a mensagem ontem, você riram bastante de mim. Poxa, até eu mesmo tô bem, ri bastante aqui, ouvindo o programa e rindo. Não aguentei comigo mesmo. Foi demais, sensacional. Quero mandar um chupa carinhosamente pro Domênico. Outro chupa pro Mota. Quero fazer uma pergunta. O Vieira é gay? Ah, não. Ah, é. Aí você acertou. Aí você não vai ter que... Posso falar? Assim você tá digerindo a minha imagem. É, digerindo. Eu não quero que fique digerindo a minha imagem. É, isso aí. Mandou bem, velho. Valeu, velho. Um abração. Não tem que dar. É legal. Passar a mão na cabeça. Cara, regaça você, você vem... Você é sutru bunda mole, né? Sou bonzinho, tenho coração bom, Domingo. Coração cacê, bunda mole, é essa a palavra. Nossa, que violência. Como diz... Ale, vai falar. Denigi, vai aprender a falar, ô trouxa. Vem falar aqui, Ale Oliveira. Ale Oliveira. Oba. Aliás, eu fiquei triste aqui com o ouvinte que mandou. Um absurdo que o cara mandou aqui. Falando Sidney Neres Cardial, falando o cabelo do Ale Oliveira parece piscina infantil. Nossa. Raso e dá pra ver o fundo. Pega, posso falar? Quando eu falo isso, ele fica bravo. Pega, rapaz. Eu já vi o fundo do Ale. Eu também já vi. Cansado de ver. A câmera aérea realmente me prejudica. Tá derrubando. Sabe quem que ele tá aparecendo, Vieira? O diretor da escola do Ferris Bueller lá. Ah, é verdade. Aquele que só se dava mal, né? Aquele que o cachorro comeu ele inteiro. E aí o filme termina assim. Nunca passou na sessão da tarde. Quase nunca. Ale, melhor filme da nossa. Mas a gente tá falando aí de bons corações como o do Vieira. Sim. De maus corações como o do Domênico. Se amanhã você precisasse colocar um coração no lugar do seu, você queria receber o coração de quem? Eu? O do Vieira ou do Domênico? Eu vou optar por um coração masculino, porque é o meu gênero e vou de Domênico Gato. Obrigado, Domênico. Boa, garoto. Boa, é nóis. E eu discordo também do Dodô. Olha da mãe. Agora vai. O Dodô pode ser um trouxa. Muita gente acha que você falou isso? Mas é quem não te conhece. Quem conhece, acho que... Pode ser que eu também não assista o teu programa. Mas ele é bom coração. Eu acho que não vou assistir também, viu, mais um. Ah, você já não assiste, você tá no ar, seu maldito. O Dodô... Pode deixar a TV ligada. Você vai se ferrar agora. Que hora começa o programa? Meio dia, o senhor não tá no ar, não, Domênico. Que hora começa o programa? Que hora começa o programa, você já não assistiu. Não, pera só um pouquinho. Que hora? Meio dia? Eu tô fazendo até o meio dia. Não sei se eu sabe. Então vai assistir com a RG. Mas você pode deixar a TV ligada. Então eu vou consertar, desculpa. Até as férias do senhor acabar, eu tô indo até o meio dia, filho. Prova que o Dodô é boa gente. Agora, Ele, por exemplo, se passa uma pessoa necessidade, com necessidade... Não, não faço isso, não. Não faço. Ele, ele já capaz segura. De tirar a calça e dar pro cara. Ah, ele vai já sim. Fiz muito já isso. Já fez? Já. Modinha, já. Mais fez. Uma. Faz tempo que eu não sei o que é isso, mas já fiz. Mais uma cornetada. Boa noite aí, galera do Estádio 97. Ô, Marcão, você falou tanto aí de três mundiais em campo, caso haja uma semifinal entre Palmeiras e São Paulo. Cara, põe um no ataque, um na defesa e outro no meio de campo aí. Quem sabe vocês ganham da gente. Falou, galera. Dudu. Oi, Tavares aí da Zona Leste palmeirense. Nós. Deitado. Marcão, não. Em primeiro lugar, velho. Se preocupa é passar em primeiro do Novo Horizontino. Bacana. Que fase, hein, Marcão? Já passou antes, se preocupa em se classificar primeiro, bacana. Primeiro eu já tô, lá, boneco. É garante o time que tava aí. Fora. Entendi, RG. O cara tá classificado antes que os outros. É o time que tava fora, velho. Chupa, seus antes. Era o de maior dificuldade. Ô, Sombra, você que é o cara dos números, qual é a chance disso acontecer, Sombra? O quê? Você que é o cara dos números, qual é a chance disso acontecer? Do Novo Horizontino ganhar do Palmeiras? Ah, eu acho que não dá nem. É 99,9999% do Palmeiras ganhar. Bota 9 nisso. É, e põe, tem que pôr muito 9 aí. Muito 9 aí, é isso aí. Mas, né? A gente tá falando de seleção brasileira agora, lógico, com o Rogério, né? Então, meu amigo, tem uma notícia legal pra caramba aqui. Opa, pra contar pra vocês. Opa. É isso aí. Ó, é a notícia mais esperada do ano. Chegou! Ah, não. Novo álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA. Uma verdadeira mania que se espalhou por toda parte. Agora você já pode colecionar os seus jogadores preferidos e torcer pelo Brasil em busca do Hexa. Legal, hein? São 32 seleções, todos os estádios das cidades sedes e 50 figurinhas especiais que vão fazer a sua festa e da torcida inteira. Boa! Não fique de fora dessa! Vá até a banca mais próxima e peça já o seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA. Ou acesse lá o site lojapanini.com.br e adquira já o seu. E aí, tá esperando o quê para começar a colecionar? Álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. Já nas bancas e na loja panini.com.br. E a propósito, da semana que vem, fique ligado no Estádio 27. Na quarta-feira que vem, nós estaremos com o repórter Tetinha nas ruas. Faremos o primeiro encontro para troca de figurinhas dos ouvintes do Estádio 97. Legal, isso é muito legal. Tá? Então faremos o primeiro encontro para troca de figurinhas. Legal, uma vez a gente fez ali na praça de Gambatelli lá. Gambatelli? Onde? Ah, Gambatelli. Ah, Gambatelli. Bagatelli, eu sou a Gambatelli. Ah, juiz. Meu, vou falar uma coisa. Foi uma coisa estrondosa. Meu, que tinha de gente. Estrondosa. Você tem quantas palavras no teu vocabulário? Minha palavra, eu falo quantas vezes eu quiser. A gente podia marcar de novo? Então vamos marcar quarta-feira que vem. Você não quer escrever antes de falar? Quarta-feira que vem, tá marcado, troca de figurinhas dos ouvintes do Estádio 97, ali naquela Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira. Em frente ao Campo de Marte. Gambatelli. Né? Em frente ao Campo de Marte, em frente aos bombeiros ali. Então Tetinha vai estar lá, tá bom? Tetinha vai estar lá aguardando os ouvintes. O ouvinte vai entrar no ar aqui, vai conversar com a gente, vai trocar ideia com a gente. Vai ser muito bacana, tá bom? Show! É isso aí. Estádio 97 da Energia 97. Oferecimento também de baterias zero quilômetro, Vivi. Opa! Isso aí, Sombra. Agora eu vou falar com você sobre a rede de lojas Bateria Zero Quilômetro. Vivi. Uma distribuidora de baterias especializada, onde você encontra só as melhores marcas, tanto no varejo quanto no atacado. Precisa de bateria para carro? Sim. Sim! Tem caminhão? Sim! Também tem moto? Sim! Tem também, tem até para no break. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. E olha só que legal, você pode ligar lá, agendar a troca da sua bateria em casa, no trabalho, onde você estiver, sem correr risco de ficar parado na rua. O atendimento é diferenciado mesmo. Funcionários próprios vão até você e resolvem teu problema. Liga lá e agenda. Anota aí o telefone. Manda. 3197-0266. Repita. 3197-0266. Ou acesse o site www.bateriazerokilometro.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias zero quilômetro, RG. Boa! E hoje o Francisco, lá das baterias zero quilômetro, mandou um Chicão. Baita de um abraço pro Rafael do Multiscape. O Chicão. E falou assim, ó, vai passar os quatro, são dois clássicos e vai dar Santos e Palmeiras. É isso aí. Não tem escape de nada. Chicão sabe tudo. E o Rafael da Multiscape falou que vai dar Corinthians. Chicão sabe tudo. Pode também. Mas é isso aí. Bateria escape zero quilômetro. Escapou, boa. Ô, Rogério, deixa eu fazer uma pergunta pra você. No intervalo daquela final de Corinthians e Santos, que você tomou lá as pedaladas lá e acabou fazendo pênalti, você tomou uma bronca do Parreira, tipo, pô... deixou o cara pedalar, derrubou dentro da área. Você tomou uma bronca do Parreira no intervalo? Não aconteceu nada disso. Até porque é um lance normal de jogo, né? Muito rápido. Aconteceu, né, ali muito rápido. Ah, e o depois era um que monstrinho tomou na época, né, Rogério? Sim. O Robinho era surgindo, um monstrinho, né, na época, né, cara? Surgindo. Ele fez ali, pô. E te fazer uma pergunta também, por exemplo, você enfrentou o Robinho, você não enfrentou o Neymar, óbvio. Não. Mas diante da experiência que você teve com o Robinho, vendo o Neymar jogar, qual dos dois provoca a maior dificuldade? O que você vê ali? Entre os dois? Ah, os dois. Os dois difíceis de marcar. É igual o Messi. Todo mundo sabe o lado que ele vai cortar, mas ninguém consegue marcar. E você vê o lance com alguma frequência? Você viu o lance mais vezes depois? Como é que é isso pra você? Não. Ah, tá passando, não vejo. Não. Hoje depois de a tua experiência já... Você teria um comportamento, uma abordagem de marcação diferente? Ou você acha que você fez o que tinha que fazer ali, o que dava pra fazer, né? Não, porque ele recebeu a bola na intermediária já em direção ao nosso gol, ele, né? Ele já tava do lado da área, né, Rogério, também? E assim, tô vendo o lance ali agora, se o Fábio Luciano, de repente, fala para a jogada, se eu soubesse que tinha cobertura já, eu teria... Parado ele antes, né? Tentado roubar a bola antes, ou tentado... Vamos falar a verdade, antes. Rogério. Você antes, agora, vendo o lance ali, ó. Você não tinha que ter dado uns dois passos pra frente e dado logo uma voadora, logo ter derrubado o adversário? Fora da área, irmão. Fora da área. Sim, teria que, de repente, quebrar. Dar um puta pé mesmo. É. Antes, que vai fazer a falta faz antes. Fazer a falta antes. Dá uma antes. Canelada. Quebrar. Mas pra, eu acho que você foi bem. Eu não sabia disso até hoje. Meu, para, chefe. Foi o marcador mais complicado que você... O atacante mais complicado que você enfrentou? Sem dúvida. Ele, Denilson também era um cara muito complicado. O cara era muito liso, né, meu? Teve uma época também que a gente pegava São Paulo ali, que era Denilson e Serginho, e eu jogando de lateral. Nossa, direito. Cara, Serginho era o monstro. Era o lado esquerdo. Você tinha que lembrar de uma coisa agora. Agora o Sombra, agora ele olha a lateral assim, dele e chora. Sombra. Edmar ou Serginho? Quem? Edmar ou Serginho? Seco. Cara, Serginho você tem que ver hoje que o Edmar joga mais deve ser um cara bacana, né? De grupo. Deve ser um cara de grupo e tal. Mas olha, ontem eu tava vendo o jogo, né? O São Paulo é aquela lástima, né? Que vocês já sabem tudo e tal. Daí eu falei assim, gente, olha, é simples, vamos resumir a coisa. Hoje nós estamos com Marcos Guilherme e Trelles. Em 2012, por exemplo, era Lucas e Luiz Fabiano. Depois foi Pato e Luiz Fabiano. É triste, cara. Como você vai dar dificuldade pro adversário? Não tem. É. Porque eu insisto, hein? Marcos Guilherme é o Romero com a camisa do São Paulo. Tem mais técnico. Vocês ficam aí. Eu acho melhor, cara. Coisas ruins, cara. Também você tem que relembrar o Rogério de coisas boas também. Aquele 1x1 lá contra o São Paulo, que ele marcou o gol do título lá também. Aí os caras não lembram, hein, Rogério? Gol de falta, né? Foi? É verdade, foi 2002 no Rio-São Paulo. Mas você não vai falar chupa pra mim, eu tava no jogo. Não, respeito todos vocês. Porque se falar muito ali, ele vem mesmo. Ele, ó. Mas foi uma bela cobrança de falta, realmente, ali foi sim, bravo. Sim, era, né, uma das minhas especialidades, né? Sempre vendo alguns companheiros... treinando, aperfeiçoando, e eu também fui treinando e aperfeiçoando a cada dia. Peguei o Arce, Marcelinho Carioca, Djalminha, o próprio Alex. Nossa. Então, sempre que eles ficavam ali treinando, eu ficava observando e às vezes encostava pra tentar bater uma faltinha ali. Qual foi o jogo mais importante da tua carreira, Rogério? Tem alguns foram importantes. A final da Libertadores de 99. Sim. Esse do Rio São Paulo também. Onde, mostrar o gol. Onde falta, eu fiz um gol de falta. Foi nada, hein? E não foi falta, nada, né, Rogério? André Luiz. Ô, Rogério. história é essa. Foi falta, sim. Foi o Maldonado ali. Era o Maldonado. O Maldonado não batia. Não vem com essa. Não, não. O Maldonado que fez a falta. Quanto que foi o jogo? Tava 1-0 e aquela famosa. Empatou, porque nós. Mas aí o empate era. É, nós ganhamos o primeiro jogo. Que horror. Ó, Júlio Batista. O Rogério Ceni tinha cabelo ainda nessa época. Rogério Ceni, olha. Mais cabelo que o Domênio. É, esses lances que nós estamos comentando, porque nós estamos passando alguns lances aqui através da transmissão online, né? É, exatamente. Eu tava naquela numerada terra nessa hora aí, senhor. Que bom numerada pra numerada terra. Que você tava lá, né? Obrigado, viu, Ale? Nossa, a numerada senhora. Agradece. Nossa! Mas a minha presença não resolveu muito nesse caso. Olha a bola lá, foi uma, muito bem cobrada, foi no ângulo, né, cara? Não teve jeito. Ricardinho na bola, o Rogério foi lá e meteu o caixa, velho. O Rogério não. Aliás, Rogério, você pegava bem na bola aí nesses casos de faltas, cobrava bem falta. Hoje não tem mais cobrador de falta, você já percebeu isso? É, eu tenho acompanhado. Por que, Rogério? É o que eu falei, treinar, né? Porque você não tem uma... Os caras não treinam mais? O que que tá acontecendo? Você não tem uma inspiração, né? Se você não tem alguém ali pra... Olha de trás do gol, cara. Treine constantemente. Os demais acabam não acompanhando. É o que eu fazia na minha época, que eu acabei de citar. Eu ficava olhando o ar, se bater... Os caras não tem mais referência. O Robinho do Cruzeiro é um que bate bem na bola ainda. E o Jael do Grêmio? Também não é... Bate mal, né? Mas antigamente, né, nessa época aí, tinha, N batedores, né? Sim, a gente... Pô, tinha vários caras no mesmo time, às vezes tinha dois, três que batiam falta, né? A gente queria aprender, o que eu falei. Eu queria aprender. Então, acabava os treinos. Não era só aquela coisa, ah... Treinador deu, fez o que tinha que fazer lá, os caras hoje em dia vão tudo embora. É. Ninguém vai ali, exatamente. Puxa uma barreira. O cara saiu do. Pega o saco de bola, o chama o goleiro. Aí, né? Mas chama o cara goleiro. Fica puto, né? Se tiver que ficar, né? Não, e muitas vezes você vai chamar até o próprio goleiro, o goleiro também fica bravo, quer ir embora logo. Né? Embora. Ô, Rogério, você jogou depois que você saiu do Palmeiras, você foi direto pro Corinthians. Você chegou a fazer gol no Palmeiras na posse e transferir pro Corinthians ou não? Sim, sim, fiz. Tem um gosto especial ou não? Fazer gol no ex-clube? Não, cara, é que eu. Falei, Você não fez um gol assim, por exemplo, e saiu falar assim, ó, chupa Mustafa, tipo alguma coisa do não, tipo, né? Não. Eu tenho respeito, assim, não gostei da forma que fui tratado. Claro. Como eu falei, teve alguns jogos, alguns eventos, e chegou até ao meu ouvido quando, acho que o Alex também que fez o gol, ia falar aquela hora, acabou interrompendo, o Alex fez um jogo, acho que no Allianz Parque, também despedida dele, e... Pelo que eu fiquei sabendo, o presidente era o Paulo Nobre. Paulo Nobre. Quando o Alex foi fazer a lista e falaram que riscaram o meu nome. Que riscaram o teu nome? Riscaram o meu nome do Edilson. E essas duas pessoas... Mas o Edilson estava lá, no Marcão, não. No Pacaembu. No Pacaembu, sim. Não, mas lá não. No Allianz, não. Aí os dois nomes que não poderiam estar no, nesse evento seria eu e você, o Edilson. Você, por causa do... Essa é a mágoa. Por causa da mágoa do processo, né? Agora o Edilson é complicado, dá pra entender. Por aquele episódio lá. Mas, Domênico, o que eu falo assim... Eu tava no jogo do Palmeiras, na despedida do Marcão. Marcão pediu pra mim poder fazer a despedida dele. Sim, eu vi, eu acompanhei. E o Edilson, cara, é um cara que é complicado, né? Você sabe, você trabalhou com o cara. Ele quis dar ele no jogo, ele quis dar uma caneta no Ademir da Guia, que tem 70 anos de idade. A torcida ficou puta da vida com ele, quase invadiram o campo. Eu estava imagina lá no gramado. Então, mas é ridículo, mano. É um jogo de festa. Acho, mas imagina, e o Edilson quer fazer uma gracinha com um dos maiores ídolos do Palmeiras. E só tinha torcedor do Palmeiras lá. Não tem respeito. Então, né? Não tem respeito com um cara que, pô... Toda a história que tem. Aí tá de sacanagem, sabe? Aí os caras foram pra cima dele, lá o Evair, o Edmundo. No jogo de festa, é isso? No jogo de festa. Uma coisa é o Ronaldinho Gaúcho. Eu tava lá, Sombra, tô falando pra você. Uma coisa é o Ronaldinho Gaúcho. O jogo que vocês não levaram o Rogério. Não, o jogo do Marcão. Do Marcão. Então, que vocês não levaram o Rogério. Não foi o Rogério. Vocês não, eu não tenho nada a ver com isso. Você que fez lá a lista. Não fiz lista nenhuma. Não fiz lista nenhuma. Mas eu concordo. Uma coisa é o que o Ronaldinho Gaúcho fez com o Alê. Isso é uma coisa. Nossa, dá um pouco de agora, dó. Agora, isso aí é um trouxa. Pois é. Tá de brincadeira. Agora, fazer isso com o Ademir da Guia... Trouxa que eu gosto. É isso que eu com todo o respeito. Mas que o Toto do Gaúcho fez? Trouxa bacana, legal. Nossa, fiquei bacana, triste. Eu não gosto muito do Ronaldinho Gaúcho por motivos óbvios, mas assim, ó. No final do ano... Foi triste Ale, que ele fez com o Ademir. Ale. No final do ano. O Ronaldinho nem fez nada. Quem fez foi o maldito do Falcão. Foi a bola. O Falcão que foi pra cima num... Aliás, o Ronaldinho Gaúcho é aniversariante do dia, hein? Você deu um catacavaco ali, né? Ah, e eu... Bonito, né, Ale? Assim. Ele tirou para a perna esquerda e bateu. Bateu mal e sem ângulo, mas era o Sidão que estava no gol. Ah, não vai falar isso aí não. Muito bem, hoje estamos recebendo o Rogério, ex-Palmeiras, ex-Corinthians aqui no Estádio 97. Estádio 97, da Energia 97 FM, no oferecimento de baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. O Fernando Rios, ele diz aqui, agora eu entendi por que a torcida do Corinthians comemora os títulos naquela praça, a Praça Gambatelli. Gambatelli? Bagatelli. Só com esse trouxa desse Mota aí. Mota inventou, né? Nossa, o Mota deu uma deitada. Mas os caras que toda vez chegavam lá, os caras falavam, por que você não falou lá no O Alberto no rádio, cara, Braidotti. Olha o Braidotti aí. Ah, o Mota é zica, ele é um dos mais imparciais do Estádio 97. Pronto. Mas eu duvido ele acertar essa aqui. Por favor, Mota, fale ao contrário. Alumamuozue. Ah, não dá. Tem que escrever. Alumamuozue. Eu já entendi. Alumamuozue. Não entendi, não. É, fica pra essa, desculpa aí, irmão. Fica pra essa? Ou fica pra próxima? Deixa eu ler, eu vou tentar. Diz assim, Mota, você é uma mula. Fica pra você é uma mula? Não, você é uma mula. Você, fica pra você essa ou fica pra próxima? Eu fiquei com dúvida agora. Pra próxima. Pra essa. Ai, meu mais Deus uma céu. Vez. Fica pra essa antes. Pergunta do Igor Mendonça. Ah. Rogério, você ainda está no comando do CATS de Taboão da Serra? Não, já saí. Já tem um tempo. Quais são as dificuldades, maiores dificuldades encontradas na carreira de treinador da Série C? Série B, né? Ô, Igor Mendonça, tá querendo rebaixar aqui. Igor, já nasceu a Helena, não? A acordando de madrugada? Quarta divisão. É complicado. É todas, né, Rogério? Todas são. Todas. Você tem que trabalhar com jogadores até 23 anos, né? Nessa divisão, e poderia usar 3 somente acima. Tanto é que estive esses dias no sindicato de atletas e eles estão numa briga danada aí com a federação. E a federação esse ano quer somente até 23 anos. E não querem jogadores acima de 23 anos. Isso está numa briga aí que eles dizem que acaba atrapalhando aí alguns jogadores, né, acima dessa idade, que não podem trabalhar, não podem jogar o futebol, né? Então só falsificar o documento. Nossa, não. Olha só. Lá vem o conselho. Olha só quem tá falando. É, anos, né? Lá vem o Emerson Sheik. É. Mete Márcio, um Emerson Sheik aí, RG. É, aquele lá que foi... conhecido como Márcio. Ah, é. O Wilson Alves Moreira diz aqui, boa noite. Esse Lucas Fernandes já é promessa do São Paulo há quase 2 anos e ainda é reserva. Se fosse do Peixe, já era titular há muito tempo. Ele joga muito, chupa, senta e pedala, mano. Ah, boa. E agora? Ah, lá no resort ele vai sentar e pedalar. Você gosta de um garoto, né, o Michael Jackson? Ô, mano, lá no resort você vai pedalar, não vai? No pedalinho. Não. Vai sim. Vai. O seu pedalinho com o pino guia já tá ficando pronto. Aí já comprou... Eu preciso comprar uma bike aqui no Rio, mano. A gente já comprou o adesivo e tudo. O Pedro Paulo de Miranda Guimarães, boa noite. Faltou vocês comentarem que o próprio Trelles mandou uma mensagem pro goleiro do São Caetano, consolando-o após a partida de ontem. Achei um gesto muito bacana do jogador São Paulino. Abraços a todos. O Diego Alves também, inclusive, postou aí, Sombra, nas páginas dele aí, o goleiro do Flamengo, prestando solidariedade aí ao goleiro aí também do São Caetano, dizendo para ele não desanimar e levantar a cabeça. E por falar em Trelles, ô Rogério, em algum jogo, velho, você já chegou a tomar um pula pirata igual do Rodrigo ou não? Se você já tomou algum pula pirata igual que o Trelles tomou do Rodrigo na Ponte Preta? Não, eu não, pô. No Zóio de Goiaba? Não. Na olhota. Nem pra dar um ânimo no cara do seu time? Não. E patolada. Não, mas peraí, você já viu ou participou de alguma situação constrangedora entre atletas assim no campo ou não? Não. Não, tolada também não. É que você não jogou no Grêmio, né, o Rogério? Peraí. Falando em Grêmio, antes de começar o programa, o integrante aqui, não vou falar quem. Hoje tem Grenal, hein? Hoje tem Grenal, mais uma surra, Domênico. Ele falou assim. Não dá mais, viu, Domênico? Perdeu um pouco. Deixa ele falar, deixa o chefe falar. Eu tava abrindo as figurinhas da Copa aqui que comprei, aí ele falou assim: nossa, se você tirar o Luis Suárez, você me dá. Eu falei, por quê? Ele falou assim: nossa, quando ele era mais novo, era o sonho de consumo da torcida do Grêmio. Nossa. Mordeu o beiço. Vieira, Vieira, Viados! Ele falou com essa entonação. Ele falou e eu olhei, ele se molhou inteira. Mordeu o beijo. Parecia uma garota capricho, tá ligado? Aquela garota capricho. Ah, eu gostava do Luizito Soares na época. Sonho de consumo foi a palavra. Essa bichola do chefe que tá querendo me detonar. Ele fez assim, coração com a mão, falou: ah, é um sonho. Você queria tomar capricho. Você queria tomar uma mordidinha do Soares, Oliveira? Ele se deu um alto pulo da pirata. Só pra esclarecer pro Rogério, ô Rogério, esse é gay e aquele é o que tem vontade. Não, não sou nada. Só pra você entender. E esse aqui é o que é? É santista. Ah, tá bom. Não, para. Não dá pra ser região, né? Ali é os dois, né? É por isso que os dois ficam de frente? Ai. Pode ficar de lado também, Rogério. Você gostou do Rogério, Mota? Cabelo prateado é massa. Cabelo prateado. Mas ele é casado, né, Mota? Tá indo, sou ciumento, velho. Nossa. Eu sou viúvo, vai dar certinho. Pode tomar café em casa. Aí, pô, você faz café pra ele? Faço. Mas você faz coador? É mais forte? Não, eu gosto de fazer na máquina mesmo. Você chefe. Passa no saco. Não. Putz, nossa senhora. Por falar em mula, você viu que o Alexandre Matos do Big Brother foi eliminado. Saiu, foi. Com 81%. Foi, foi. Né? 81%. É o Diego, né? Diego. Agora, Matos, parece o Alexandre Matos. Mas o Thiago lá foi sacana, hein, velho? Por quê, mano? Ah, porque eles falaram o terceiro colocado. Aí a Jéssica saiu. Ficou dentro da casa um clima que pensando assim, pô, foi por um ponto que o outro saiu. E não daí? Foi, né? Ah, mas foi sacanagem. Mota, você não quer dizer que a Globo não sabe fazer o jogo? Não, mas eu tô falando. Porque é sacanagem. Eu achei sacanagem mas com só ela. 18 porque edições. Eles nunca fizeram nada. Não, nunca falaram. De repente, nesse paredão, resolveram falar o terceiro. Estou tentando... Agora, vou jogar uma gostaria pimenta, de destacar a atitude enorme faz parte. Da pequenina Estela. Sim. A pequena anã. A professora. A professora anã Estela. Ela lutou tanto pra ser professora. A mini professora. Que a mãe chama de monstrengo. Isso. Era uma função pra ela, pequenina, né? Professora é miniatura, que pegou o Portuga, que agora tá cego. Sim. E teve um problema na mina lá. Bengalinha andante. Bonita o oculista, né? Ali, olha aí. Bom bonita, valor, hein? Agora, o que acontece? Pegou a Portuguinha? A pegou a Portuguinha. Tá Portuga. Vamos se informar. Que agora louco, tá né? muita interferência. Vê se o Leão Lobo, quando vai falar da novela, tá. A mama brusqueta fica lá no ouvido dele. Você tá a própria mama, né? Bom, a pequenina Nã pegou o cegueta Portuga e levou pra casa dela. Sim, vai cuidar dele. Vai cuidar, mas parece que só vai cuidar, não vai fazer aquele agora o mini agora o bebê, o nosso bebê o no, agora o no... mini sexo é ó, só cuidar agora só o nosso o bebê presta atenção que gosta de alão presta atenção o nosso bebê o nosso bebê bunda branca disse que na novela não vai ter mais então e mudaram por quê porque o mudaram. Sombra contou antes. Ah, ele vazou. Vazou a informação. E até um Pablo Vittar e aí lá, né? O Valcir Carrasco lá. Mudou e agora ele vai transformar o Gael em herói. É. A mina voltar pro Gael. É porque você tá falando assim, olha, essa novela aqui a gente já os tá com uma dose de ver, pequena. Ó, é muito trans em qualquer lugar. Não, mas a mina voltar pro cara que tava nela, velho, é muito sacanagem. Mas vai voltar. Ele tá recuperando. Tá recuperando o Gael. O RG do BBB. Peraí, fala, mano. Peraí, o mano vai falar. O mano é o que tem as melhores fontes de fofocas de novela. É da barra. Né? Fala, mano. Zanda aí, mas não. É, só queria passar a informação que já vai começar o jogo do Santos, tá? Sim. Tá falando coisa importante. Não fala de coisa importante. Tá falando da novela, do BBB, velho. Mas, ô RG, essa protagonista da novela, eu não conheci ela não, cara. Mas ela é bonitinha. Qual, mano? Aquela cabeçudinha lá, aquela que tem a Esmeralda lá. Peraí, de quem você tá falando? É o Alex. A Clara? De quem você tá falando? Dinha aí, a protagonista da novela. A Clara Vigatina. A Clara? É. Cabeçudinha. Outro dia eu li uma entrevista dessa Clara, meu Deus do céu. Por quê? Ó, quando ela ataca naqueles dias, ela coleta. Nossa, velho. Coleta como? Como assim? Aí eu não quero nem entender. Ah, você fala um negócio e não explica? Não, eu não quero entender como ela faz isso. Absorver. Não, é que tem umas paradas aí, é um como se fosse um absorvente que não é descartável, é tipo um potinho lá, mano. Não. Jesus, sério, aquela é umas mandingas que ela faz lá. Nada, velho, é nada. Ela devolve uma natureza. Ela faz um nigiri de pano e pinta com mano. Deus. A Clara não tá no top 3 da novela. Não. Começar. A Anã é em primeiro, né, Ale? Anã é praticamente... É porque senão ela não sai na foto, né? Tem que pôr ela na frente, na fila. E as três, Ale, vamos lá. E a Lívia? Grazi. A Lívia. Lívia. Segunda. Tem aquela moça que ontem, inclusive, acho que ela... Ellen Roche, maravilhosa. Foi mãe. Essa pra mim é a Ellen primeira, Roche, cara. Que vai vir aqui na frente. A Tigresa. Nasceu a Tigresinha. Nasceu a Tigresinha. E terceira? Quem que você falou? A Lívia? A Lívia é a Grazi. A Tigresa, Marieta Severo. Eu gosto da Marieta Severo. Fernanda Montenegro. A Tigresa é a que faz o... Tem aquela... A filha da Fernanda... A neta da Fernanda Montenegro lá que tinha ido pra casa do... Morena é esperta, hein? Pô, mas tem uma que é legal, cara, que era ginecologista lá, que também teve um bebê com... Também. Ficou grávida do garimpeiro. E ontem também. Aquela moça que casou... E a casou... menina foi abusada? Não, aquela que casou... Aquela é também uma pequenina bonito. Menina. Sério? Ah, que tinha medo do... Que tinha... Não, aquela que casou com o filho da cabeleireira. E ele ontem ela foi também na casa de entretenimento. Ela resolveu, ontem ela partiu pra ignorância. Olha a decepção, velho. Ontem ela partiu lá. É, até comentei, porque eu faço meus comentários. Eu falei, pô, agora todo mundo vai virar, pô, Kenga. Não pode, né? Mas a menina foi abusada, eu acho uma das mais bonitas da novela. Quem? A menina que foi abusada. Qual que é o nome da atriz? Você não gosta, não sei, ela vai entregar agora que ela tá, foi viajar. Que foi abusada pelo pai? Isso, eu acho ela linda. Pelo padrasto? Eu acho ela linda. Um monstrengo horrível. Ela é horrível? Você acha ela feia, linda? Eu acho, ela tem uma beleza. É mesmo? Nossa, você não sabe, né, Af? É, você nem Af, gosta. O Mota é louco, eu sei quem que é essa menina... Não, o Mota, olha, você viu essa de homem, boneco. Não pode ficar calculando beleza não, mas de você mulher. É louco. Tá essa menina aí, gente. Essa menina aí, ela parece um boneco desenhado no coco. Sabe aqueles que os ricos fazem? Esse é doente, velho. Esse moleque é louco. Zoada. Você fica falando, você vai encontrar ela na praia da Barra. Aí eu quero só ver, viu? Zoada, aqueles bonecos que hippie faz com coco, sabe? Aqueles coco seco. Ó, gente, tá difícil comprar materiais pra obra? Você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Então você precisa conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia, é isso mesmo. A Obra Max é pra você profissional da construção, instaladores em geral, lojista de bairro e até mesmo pra você que precisa reformar ou manter sua casa. Na Obra Max, você encontra a maior variedade de portas e janelas à pronta entrega do mercado, seja em madeira, aço ou alumínio, em diversas marcas e estilos decorativos para você escolher e levar na hora. Ou pode optar pela entrega rápida para não deixar sua obra parada. E se liga nessa oferta. Janela Max Ar em alumínio branco 60x60 da Rio Brás, só R$ 99,00. Só R$ 99,00. Corre para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas 3003-3400. Boa! Vamos lá, momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Manco! Cadê o Amanco? Por que você subiu o Amanco? Amanco! Amanco! Alô! Ah, agora sim. Alô! Alô! Quem fala? É o José. Ô José, tudo bom, José? Tudo bom, Dodô? Bom, José do quê? José Simeão, do Carmo Filho. Simeão, aí. Tá certo. Ô Zé, e quantos anos? 4.7. 4.7. Ah. Quem Simeão bem, colhe o bem. Boa, Simeão! Pode crer, velho. Sensacional. Não é, Rogério? Isso aí. É. A voz nem não, saiu, é tão ruim. Que? O que foi ruim? Não, anota, porque você merecia 12. Que e um abraço pro seu José Simeão do Carmo, né? Um muito querido. Simeão do Carmo. Ó, velhinho, e o bairro? Eu moro no Parque Figueira Grande, mas agora eu tô próximo de vocês aqui, tô no Shopping Center 3. Ó, no Center 3 aí do lado. Tá paulista aí, ó. Aí você tá Carmo pro jogo hoje? Tô Carmo, hoje vai ser Carmo o jogo. Sensacional, olha, eu vou dizer, tá, é de minuto a minuto agora. Mesmo porque, ontem em Santa Isabel, sabe o que eu tomei? Muito Carmo de cana. Vale! É uma atrás da outra. Não, é impressionante. Valeu, lógico, lógico, valeu. A pergunta que eu tenho que fazer. Quando você vai pra Santa Isabel, tipo 7 horas da noite, você tá lá, quantas latinhas você abre até a hora de dormir? De final de semana? Não, de final de semana. Ele tá calculando. É um tempo pra pensar? Responde amanhã. É bastante, viu? É bastante. É porque vai tomar. Vai indo. É muito queijo, é muito frios. É. Salaminho, essas coisas. Oh, então vai, azeitona. Que delícia, hein? Tá bom, velho. E o time? Aqui é o melhor do mundo. Ah, São Paulo. Sabe, isso é tão relativo, né? É o Coringão, parceiro. Coringão. Coringão. Brincadeira, mano. Olha, o Rogério não acreditou. Ô Zé, hoje estamos com um convidado aqui, o lateral direito, o Rogério, jogou no Coringão aí também, cara. Você tem alguma pergunta, alguma curiosidade com relação ao Rogério? Não, eu queria fazer um pedido pra ele, né, mano? Diga aí. Pra ele voltar pro Corinthians, que nós estamos precisando, cara. Nossa. Ai, que falei pra você, hein, velho. Queimou o Fagner. Nossa. Acho que o Fagner não tá dando também conta do recado, mano. Ah, o Fagner, meu, o Fagner tá muito cavalo, velho. Tá, nossa, é. Deus o livre guarde. Tá cavalo? Caralho, cara. Maldoso, cara. Maldoso, hein? Mas eu acho que pegam muito no pé do Fagner. O futebol é viril, gente. Ele que pega no pé dos outros, mano. Viril, dá uma sorte, porque ele não é expulso. Sorte, não tem julgamento. Sorte, Mazzaropi já ticou, né, Mazzaropi? É, então, mas tô falando como sorte, né? Vamos ser bons. Mas é que o Fagner é meio franzino, né, mano? Então se ele não chegar junto nos caras também, os caras engolem ele lá, mano. Mas não pode fazer o que ele faz, né, Marcão? Tem um pouco de quebrar um, futebol é viril, cara. Mas ele vai quebrar um, hein, mano? Já quebrou, quebrou o cara do Flamengo. E o Ederson, peraí, todo mundo fala a respeito dessa situação aí do Fagner aí, que ele pegou o Ederson. O Ederson, gente, naquele lance, o Fagner atinge o pé direito dele, ele fratura o esquerdo. E outra, ele continua no jogo. Ele inclusive dá um carrinho também no jogador do Corinthians, que eu não lembro quem foi, muito depois desse lance que teoricamente ele teria se machucado. Esse lance que ele se machucou. Então as pessoas acabam rotulando muito o Fagner. De vez em quando ele é meio talibã mesmo, lógico, concordo. Né? Eu acho que acabam rotulando demais o cara. Mas não acha, é rotulando, Rogério? Se você mesmo concorda, mano, que de vez em quando ele é talibã, pô. Não, mas o RG, é a mesma coisa que a galera fala que o Felipe Melo é violento. Tem pessoas que acabam rotulando. Mano, tá picotando. Tá picotando? Eu vou reconectar. Isso aí tá caindo, Rogério, direto. Já revê isso aí, Rogério. É que eu tô vendo o jogo. Ele tem hora que ele se excede um pouco, né? Em alguns lances. Eu acho que poderia ponderar um pouco mais aí, né? Chegar mais leve. É perigoso. Porque é um peso, né? Pra você, como profissional, machucar um companheiro de trabalho, né? Tá, ninguém com quer certeza, isso, né? Pô, ninguém quer. Acho que você já quebrou alguém? Não, nunca. Alguém falei, já não deu foi uma chegada meu perfil, na maldade em você, assim? Até mesmo no lance do Robinho, que se comenta até hoje. Você muitos, devia quebrar, Muitos falam, devia ter pego antes, devia quebrar, o mano da risada. Não, mano, é esse. Esse é o irmão do mano. Tá, é que é G. Não, mas não, hoje, Rogério. Podia, velho. Hoje. Será a favor, mano? Robinho. Ah, eu acho que não quebrar, Motinha, mas sei lá, um pisão no pé, sabe? Não, pô, tá fora da área. Uma soladinha lá, Rildo, deixa o cara parado 6 meses. Você tá de brincadeira, caramba, hein? Tá louco, velho. Quer dizer, vocês não, você tá de brincadeira, mano, você sabe, né? Se ele fizesse aquilo, o Robinho ia morrer ali, ser né? Falta. Porque não ia acontecer mais ninguém falar do Robinho. Não, ia ser falta e o Santos ia continuar jogando no jeito que ele jogou. Poderia tomar até um cartão, será? Claro, o Santos ganhou de 2-0 o primeiro jogo. Quanto foi o jogo? Não, mas eu sou contra a violência, tô falando de brincadeira. É bom mesmo se retratar. Ô, José. Oi. Ontem aqui a gente debatia se todos os grandes iriam passar para a semifinal ou não, né? A maioria aqui falou que os 4 passariam, acho que só eu, o Mota e mais um aqui, talvez... O Mano falou que passaria 3. O São Paulo Passou. Tamo lá. Você era do time que achava que os quatro iam passar ou alguém ia ficar? Mano, achava que... eu tinha a minha dúvida São Paulo ontem, né, cara? Mas o goleirão ajudou você a fazer o quê, né? Ah, chupa, tonto. Ah, mas tem time que o goleiro ajuda, tem time que o juiz ajuda. Nada, velho. E outra, viu, José? Alguém aí, por favor. Pra ver, ô, Sombra, então teus olhos, Sombra. Ah, é. Não, mas ó, o Rogério. Entendi. Rogério não, o Zé. Perdão. Fala, mano. Ô, José, pra ver como a mídia é antes, cara. Se aquele lance que aconteceu a favor do São Paulo, aquele primeiro. Se fosse a favor do Corinthians, o que já não iam estar falando a respeito desse goleiro? Quando errou contra o São Paulo, nossa, tudo bem. Imagina, uma fatalidade, não dá pra execrar o cara, não vão crucificar o goleiro. Agora, se é o Corinthians envolvido nesse lance, pronto. Ó, o goleiro tá na gaveta. É que a gente não tem histórico, né, mano? Você lembra do Rui Reis? Você lembra do Rui Reis? Pois é. Eu não vou dar nome porque também acho sacanagem, mas... Não vai dar nome, não fala nada, então. De hoje no estúdio falou que era muito bom jogar no Corinthians, que o Juizão sempre inteirava quando faltava. É mesmo? Você sentia isso aí mesmo, Rogério, que o cara falou? Não bota a palavra na boca. Não falou nada disso. Oh, cuidado com o que você fala. Não falou nada disso. Quer matar o Rogério? Não foi o Rogério. Tá louco? Palpite, Corinthians e Bragantino. 4-1 tá bom pra nós. Nossa. Tá certo, então. Qual a última vez? Ligação está péssima, José. Diga, José. Pode fazer um merchanzinho? Pode, diga. Pode, vai lá. Todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta, McDonald's, parabéns. Bateria 0 km. Onde você encontra a bateria certa pro seu carro? Ganhou um kit das baterias da loja Bateria 0 km. Obra Max, é o primeiro atacado de materiais de construção aberto para todos. Todos. Boa. Concorre na sexta-feira um kit de ferramentas da Obra Max, tá bom? Só mais uma coisinha. Amanhã, pelo jeito, o Brasil é Bragantino, hein? Não sei, cara. Amanhã o Brasil é Bragantino? Sei lá. Eu não vou torcer contra, certeza. Não. Aliás, não tem aquela música, Vieira, que começa assim, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava mais um gol do Bragantino. Valeu, Luiz! Torce contra mesmo com a bata de tchau, tchau. Valeu. Tchau, mano. Ô, mano, o corintiano levantou pra todo mundo. O cara levantou lá. Trouxa, torce contra mesmo. E aguenta na sexta-feira que eu vou deitar, hein? Vou deitar e vou fazer mais que sua obrigação. Segundo ouvinte, no momento sem parar, você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione, abasteça sem perder tempo. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Manco. A Manco. Alô. Quem fala? É, Rodrigo. Rodrigo do quê? Rodrigo Henrique Costa Alves. E quantos anos, Rodrigo? Eu tenho 27. RG2.7. Qual é o nome dele? Rodrigo. Costa Alves. Né? Ah, encosta o carro aí pra falar com a gente. Sensacional. Olha, mas é sensacional. Olha. Seis. Seis. Foi desonesto. Seis, RG. Fala com seu puxador aí. Vai. Olha o traço. Seis é hein. Pouco. Olha o traço. Olha o traço. Fala mais. Isso aí que você falou é pouco. Seis é muito pouco. Quanto que ele merece? Zero. Isso aí merece zero. Merda. Zero vai ser o meu controle amanhã. Não. Até que ficou bom. Perdeu, velho. Ficou bom. No final, deu uma virada e ficou bom. Perdeu. Vai ser traço amanhã. E qual que é o Domênico? E qual que é o time aí, velhinho? Aqui é Verdão, né, Dudu? Ah, é nóis. É nóis. Não sei se passa não. Ixi. Ô, louco, não passa nada. Vocês estão banalizando o X. Tá preocupado, Domênico? Você tá preocupado? Não, que preocupado. Hoje é amistoso de luxo, né, cara? Como é que é, Lindeli? Amistoso de luxo, né, cara? Amistoso de luxo? É, pô. Agora, olha. Brincadeira lá no Allianz hoje. Quem que você acha que vem aí pra Palmeiras pegar na semifinal? Ah, acho que vem o Barbie, né, Dudu? Quem, seu trouxa? Olha, eu respeito o ouvinte. Ele não desrespeitou ninguém. Ele não desrespeitou ninguém. Vai lá pagar o... Ele não desrespeitou ninguém. Torce é com a Sociedade Esportiva Leiloca. Vai lá pagar o 100% de aumento do ingresso que o Palmeiras fez. Ah, que papelão. Olha, ele e aí, Domênico? Domênico? Sangrado, mano. Mas aí a gente pode. A gente pode. Ah, então, comemora. Comemora. Você pode. Os Palmeiras, então só você, porque os outros Palmeiras estão acabando com o Palmeiras. Tô comemorando o Palmeiras. Pode extorquir os torcedores. Você tá comemorando. A gente pode. É, pra deitar em cima de vocês, vocês estão. Ai! Vocês não podem cobrar, vocês não estão na Libertadores, fica quieto. Não, ai! Se tiver assim na Libertadores, pra quanto vocês estão cobrando ingresso? Ó, torcida do Palmeiras, o Domênico acha legal o aumento de 5% de ingresso. É, não falei isso. Não distorce o que eu falei. Não distorce o que ele tá distorcendo o que eu falei. Tô perguntando pra ele o seguinte: pra ele falar alguma coisa de ingresso do Palmeiras com relação à Libertadores, ele tem, o time dele tem que estar. Tem que estar. É, todos não anos dá. Quantos anos tá cobrando mais barato um deles? Ai. Não, tá cobrando de graça na TV. Né? A gente tem três Libertadores. Então, se tivesse, podia falar. O ingresso desse ano, o Mota comprou na. Na loja em 10 E aliás, na Libertadores, sofá, né? O Palmeiras é freguês eterno do São Paulo. Mata-mata, então a gente sempre tirou eles. Pode pesquisar aí da Domingo, seu Warner, quem você quiser. Palmeiras na Libertadores é freguês eterno do São Paulo. Libertadores. Nossa, perder pro Mota vai ganhar de quem na próxima? Não, ele falou que eu posso falar de Libertadores. Mas aí, só um minuto, só um minuto. Calma, não adianta gritar. Não adianta gritar. Só que eu grito mais que todo mundo aqui. Então vamos lá. Vamos por partes aqui. Você tem razão, Libertadores, o Palmeiras realmente é freguês. Agora, São Paulo é um freguesão no Paulista. Ai! Domênico, o Palmeiras é freguês São Paulo em todas as vitórias. Não, pode contar isso. Todas as vitórias. Vai buscar pra ver quantas finais o Palmeiras fez São Paulo. Não é final. Em Paulista. É vitória, tudo não, freguês. Lá. Então vê se é freguês. O único freguês é vitória, gente... Bahia. Ó, oh, o único freguês que a gente tem que vocês querem tirar, pelo amor de Deus. Ah, único? É, agora é. Infelizmente é. Mas o Palmeiras é o único freguês. Nossa, é o Palmeiras. Aonde? Olha, onde você tá? Ô, procura, essa freguesia. Essa freguesia, não sei onde ele tá achando aí ultimamente. Vocês não ganham clássico de ninguém, Mota. Você tá falando o quê, meu? São Paulo. Para. O São Paulo, se eu não me engano, o único clube do Brasil que ele tem menos vitórias é o Corinthians. É o único. Então. Então não é o único freguês. Não, atualmente o Palmeiras é o nosso freguês. Vai em casa e apanha. Freguês não é atual. Freguês é o que contexto histórico. Na Libertadores apanhou. Então ele falou que não podia falar de Libertadores. Então o Palmeiras não pode falar de Libertadores com o São Paulo. Mas não é isso. Não é pra falar agora, ô trouxa. Ele entende. Mas olha, ô Rodrigo. Ô Rodrigo, você prefere pegar na próxima parada aí? Você prefere pegar o São Paulo... Ou você prefere pegar entre Corinthians e Bragantino? Não, Corinthians não pega, não tem como pegar o Corinthians. Hã? O Palmeiras e Corinthians não tem como se enfrentar, porque o Palmeiras é primeiro e Corinthians é segundo. Então seria Palmeiras e Botafogo, é isso? É. Bragantino, né? É Palmeiras e Botafogo, é. Não, o Palmeiras se o Bragantino passar, fica em quarto. Se o Santos... Veja bem. E o Botafogo? Pode ser dos também. É porque se o Botafogo passa, aí... O São Paulo pega Corinthians ou Bragantino. Sim. E aí fica Palmeiras e Botafogo, é isso? Ah, deve, não sei, não lembro agora, mas tá a tabela, né? Você preferia quem, Domingo? Não, mas é óbvio que na brincadeira a gente vai falar o São Paulo, mas é claro, você prefere pegar um time menor pra você chegar na final. Claro. Ué, o Brasil... Não, mas não é isso, eu sei que você tá falando pra brincar, pra zoar. Lógico que é mais legal, mas eu tô falando assim, sério, falando... Não, não é isso, medo por quê? Com medo, eu ensino vocês, toda hora dentro de vocês, para. Paura. Discutiu isso. O Palmeiras tá deitando em cima do São Paulo toda hora. Nossa, precisa se... O problema é esse, o problema é que todas as vezes, por exemplo, você pega a Copa do Mundo, você prefere a mesma coisa, Copa do Mundo, Brasil tem que chegar na final. Ele precisa passar. Você quer pegar a Turquia Alemanha, ou a Itália na semi? Mas, porra, lógico, isso é brincadeira, lógico, pô. Óbvio. Sabe, não dá. Essa pergunta não é cabível. Não cabe. Desculpa. O Mota falou que o favorito pra Copa do Mundo pra ele é a Itália. Final Itália e Alemanha. Vai dar Itália e Estados Unidos. Posso fazer só uma pergunta? Você sonha comigo? Fala a verdade. Você acorda úmido. Agora você responde isso aí, Ale Oliveira. Só se fosse na hora do pesadelo, no caso. Não, mas não. Falei sonho. Aquele sonho legal e tal. Você acorda não, assim? Eu não sou... Não gagueja. Eu sou heterossexual, ok? E mesmo que eu fosse bissexual... Eu teria o mínimo do bom gosto e fugiria do Décio Pitinini. Agora, deitada agora, hein? Ô, Carmo, você hoje, se fosse treinador, você colocaria um time alternativo ou jogaria com o titular? Hoje é titular, né, Dudu? Dá hoje? Pra jogar. É, sabe por quê? Porque tem que colocar os caras nativos, pô. Não pode deixar de canto. Dá pra colocar, sei lá, um Thiago Santos, um Moisés, mas é titular sempre. Eu jogaria com o time titular, sem pensar duas vezes. É, porque mesmo é sábado ou domingo a final, né? É, então, tá perto. Final não, é. Desculpa, a semifinal. Semifinal, é. A primeiro jogo da semifinal, ou é sábado ou domingo, acho que eles vão jogar um em cada jogo. Hora de brincar já passou, né? Hora de brincar já passou. Mas é engraçado, porque quase, o Corinthians, veja bem, o Corinthians quinta. Ele joga na quinta. Então, teoricamente, então, o jogo dele é domingo. O jogo do Corinthians e Bragantino... Tem que ser domingo. Tem que ser domingo. Se passar Corinthians ou Bragantino, tem que ser domingo. Vai ser domingo. Então, vocês têm Libertadores na outra semana? Tem? E aí, Sombra, o problema é que se passar o... Não, se passar Corinthians... Se passar o Corinthians... Vamos supor que passa... Sim. Vamos lá, então, passa Botafogo e Bragantino. Nossa. Aí o Palmeiras tem que pegar o Botafogo e o Palmeiras tem que jogar domingo, ou não? É. Ou pode jogar sábado? Pode, né? Não, quarta? Se for Palmeiras e... E Botafogo? É sábado. Se for Palmeiras lá, e Bragantino. Vai ser lá. Palmeiras e Bragantino, domingo. É. Teoricamente, então, Botafogo e Palmeiras seriam lá. Não, mas peraí, independente da rivalidade, Motinha, eu acho que todo mundo tem que torcer pra que passe os quatro grandes aí, pra que haja coisa que todo mundo quer ver. Ah, o Palmeiras joga pela Libertadores Botafogo, dia 3 de abril. 3 de abril, Dodô. Semana que vem. Palmeiras joga pela Libertadores. Semana que vem, não. Semana que vem não, é... Não, na outra. Na outra. Então vai calhar de ser na final, hein? Sim. Vai calhar de ser ou no meio das duas finais, ou não. E o Corinthians só volta a jogar pela Libertadores depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas pelo menos o Palmeiras joga em casa, né? Joga pelo em casa e com viajar. O time mais fraco do grupo, que é o Alianza Lima, não, né? Não é mais fraco, não, hein? Ah, não é o Boca, né? Aliança... Já pensou se fosse? Mas eu estudei, né? Eu estudei, desculpa. Aliança 2, Anel de Compromisso 3 de 50. Aí sim, aí vai. Rodrigo, fala aí. Última pergunta, vai. Vai. Não, sobre Borja, você acha que faz falta hoje aí, Dodô? Borja? Se faz falta hoje? Não, hoje não. Não, hoje não, eu acho que não. O Willian vai bem, né? Vai bem. Aliás, o Willian tá indo bem, né? O Willian tá jogando muito bem, né, Dodô? Tá bem demais. Bem. Tem torcida aí ou não? Não, tem, pra dar tudo certo. A gente não sabe ainda quem vai chegar lá, então não dá pra fazer torcida ainda. Então, aviso na próxima. Tá bom? Falou. Boa, velhinho. Valeu, forte meu. Abraço aí, Rogério. Nossa. Obrigado pela aquela liberta de 99. Pena que no Mundial lá, infelizmente, mas temos de 51 aí, aliás, o primeiro Mundial. Ah, mas o Rogério não tava. Rogério, agora é bom falar que você tava lá, quando vocês foram pra final, falaram, vamos ganhar hoje, vamos ser bi. Era esse o papo no vestiário? Com certeza. Mentiroso! A cara do chefe, que bom! A cara do Rogério de mentira! Agora até Rogério! Agora é mentira! Até falar a verdade! Nem falava nada disso, Bi! Rogério, nem falava de Bi, não! E a tua reação na hora daquele gol anulado, cara do Palmeiras? Aquilo foi. Roubaram o Palmeiras! Roubaram o Palmeiras ali! Ah, pronto! Gol legal, né, Domênico? Rodrigo, um abraço, Rodrigo! Só mandar um abraço aqui pro pessoal do grupo do Facebook lá. Ouvinte de estádio, pau quebra lá, mas o pessoal é gente boa. Mandar um salve aqui pra Zona Leste, Arthur Alvim, aqui é Palmeiras também, aqui não só tem Corinthians, não. Azar o seu. Só Verdão, só tem Verdão aí. Tem Verdão pra caramba, Dodô. Conheço, ali. Valeu, vai, amigo. Vai, abraço. Vai, vamos lá. Que terceiro isso, ouvinte no momento sem parar. Parece que alguém já fez isso. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Só é ser dono do seu próprio tempo. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Manco. Manco. Alô. Alô. Alô. Alô. Alô. Alô. Responde aí, Ban. Alô. Ixi. Não foi. Não funfou. Não funfou. Vamos ver se vai funfar. Não foi essa terceira aí. Ô, mano, você tá assistindo o jogo, mano, do Santos? Eu tava até a minha conexão começar a picotar, eu tive que desligar. Mas o Santos tava amassando o Botafogo. Tá amassando, o Santos tava pressionando. Ah. Mas agora o Botafogo deu uma equilibrada, viu, mano? Ó, o velho tá vendo aqui só. Medo. Boa. Alô. De olho ali. Alô. Quem fala? O Igor Mendonça. Igor Mendonça. Grande Igor. Esse já tem todos os dados aí. Tá, vai. Segue já o jogo com o mano aí. Vai. Ô, Igor, você chegou a fazer até pergunta aqui através do nosso site. Agora você tem o Rogério aí a todo o seu dispor. Pô, queria mandar um abraço aí pro Rogério. Opa, abraço. Agradecer aí também. Mandou muito bem no Corinthians. Foi um dos melhores que eu vi jogar também. Assim como o mano. Também sou da geração anos 80. Vi poucos com qualidade, entre ele, o Giba. Poucos. Muito jogador limitado na lateral direita da década de 90 pra cá. E, pô, eu queria fazer uma pergunta pro Rogério. Passa. Foi falado de empresário, da influência de um empresário e tal. É, não sei se ele tinha empresário na época que ele trocou o Corinthians pelo, o Palmeiras pelo Corinthians. E é, qual a influência do empresário no caso do Zeca? Pensando em Copa do Mundo e tal, eu acho que o empresário influenciou para que ele entrasse com processo contra o Santos. É uma opinião minha. É, e o que ele entende disso, o que ele vê, qual a opinião dele a respeito? Então, amigo, é, eu na época, meu empresário era o Cláudio, né? Assim que eu saí do Palmeiras para ir pro Corinthians. E a situação do Zeca foi diferente da minha, eu já havia dito aqui no programa. É, ele está reivindicando algumas faltas de pagamento, né? De FGTS. Então, de FGTS. No meu caso, foi término de contrato com o Palmeiras, né? E estava entrando em vigor naquela época a lei do passe, uhum. Onde encerraria o contrato de um atleta, como é hoje, o jogador está livre para assinar com qualquer agremiação. E foi esse o caminho que eu tomei. Empresários tiveram muita importância nas suas decisões, na sua carreira, Rogério? Não, Sombra, eu tive poucos empresários. É, tive somente o Cláudio e depois o Baidec, que fez a minha transferência para Portugal. Baidec, que foi campeão do mundo pelo Grêmio, monstro. Cláudio Guadagno. Baidec Cláudio fez dupla com De Leon em 83. Cláudio Guadagno. Tá sumido? Ele hoje mora no Rio, né? Ah. Tem o escritório dele lá no Rio e pouco fica aqui em São Paulo. Uma vez ficou bravo com a gente. Acho que foi 2001. Você falou, nossa, mas ele. O Cláudio, um horror de jogador, lateral, blá, direito, blá, blá, blá, blá, blá. Ele era blá. Ruim mesmo. É. Nossa, você ficou triste. Não, é ruim? Não, é limitado mesmo. Não, ele não era limitado. Ruim. Era não. Sim, era não, sim. Não, é que ah, era comum, mais ruim lá, outra né, coisa. Mano? Oi? Aquele time do Palmeiras era muito forte, né, cara? Não, mas... Pera, então, mas o Cláudio não Cláudio. Era o lateral ruim. O Cláudio era, mano. Então, mas ele não era ruim. Então, fraco. Ele era médio. Ele destoava, Dodô, daquela escala. Mas você era melhor que o Cláudio, né, Rogério? Se ele fosse bom, ele tinha ido para outro clube, gente. Ele era fraco. Olha, o Rogério levantou aqui. Gente, nota do Rogério. 10. Cláudio Guadagno levantou. 1. Nossa. O Cláudio Guadagno tá no futebol brasileiro entre os 1000 laterais dele. Não tá. Ah, 1000 tá. Não. Mil? Mil? Mil? Não, não dá. Mil? É um milhão. Não, não tá. É um milhão, 1.010. Ó, eu quero fazer uma pergunta também pro Igor Mendonça aí, ó. O Igor Mendonça que é... ruim, pô. Diga, mano. O Igor Mendonça, que é um cara que acompanha muito futebol internacional também. Ô, Igor, na sua avaliação, tem algum jogador aí que não tá sendo convocado pelo Tite que merecia estar na seleção brasileira? Ah, cara, putz. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que o Tite tá mandando bem, com exceção do lateral aí que eu, pra ser sincero, eu não acompanho o futebol ucraniano e a Champions League também não tô acompanhando pelo fato de trampo, né, meu? Mas eu já ouvi gente falando que ele já tava acompanhando o lateral esquerdo da Ucrânia lá, do Shakhtar, né, o risonho. Ele joga rindo. É, então derruba toda a tese, né, de que o cara tem que ir só pro grande centro europeu lá, pra poder se destacar e ir pra seleção brasileira. Você pode jogar no leste europeu, você pode jogar no fundo da China, se o cara quiser convocar, mas ele vai convocar, pô. Então o cara tem que ir pra ganhar dinheiro. Não, mas é isso aí mesmo, RG. Você pega aí o Fred, o Chelsea queria aí nessa última temporada, o volante, que o Tite também tem convocado e tal, com uma certa frequência, e vem sendo criticado por convocar muito jogador do Chelsea, do Chelsea não, do Shakhtar, mas pô, os caras estão acompanhando, ele tem uma equipe boa por trás, cara. Igor, um abraço pra você, estamos chegando ao final do programa, muito obrigado pela audiência, viu, Igor? Porra, eu gostaria de agradecer, queria fazer uns merchans aí, posso? Faça, pode. Claro. A todos. Cobra Max, o primeiro atacado de materiais elétricos aberto a todos, bateria 0 km, porra, a bateria me deixou na mão ontem, só. Preciso comprar outra. Lá na bateria, lá na bateria 0 km. Ontem muita gente ficou na mão, viu? E aí, qual que é o slogan? A bateria certa para o seu carro. Onde você encontra a bateria certa para o seu carro? Ganha um kit das baterias 0 km, tá bom? Todo dia de clássico no McDonald's. Ganha um par de vouchers da Mac Oferta, parabéns! Eu sei que o tempo é curtíssimo, poderia mandar alguns abraços? Escolha para os 3 melhores amigos. Vamos lá. Ó, o Thiago Pulgones aí, que o mano conhece bem, aí do Dona Florinda. Gente bom, muito bom. o Félix Eustáquio, o Carinha Mota Dias. Não vai esquecer dela. O Eric Flauzino. Não vai uma galera que tá na audiência, Ricardo Maciel. E pra ela? Boa, essa Maguila, o Queza, o Queza e a Adriana. Ah, legal. Mas tricolor, tem uma galera aí que tá na audiência. E pra Helena, ô Igor, nada? Ô, a Helena tá chegando aí. E pra Carlinha? É, vai ser pai, amigão. E pra Carlinha? Tá chegando, chegando em maio. E a Laurinha Sapeca, você esqueceu dela? Tá maluco. Carlinha, Camila, como é que é? E a Pamela? Não, é, aquela empresa que você trabalhava lá, né? Então tá bom, valeu Igor. Tudo falou, um abraço, bom. Rapaziada. Esse valeu. Foi o momento sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, fazer o que quiser na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar. Sem parar sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de Ioki, mano. Isso aí, Sombra. Amigão, vamos falar de coisa boa? Oh. Quem aí quer ir pra Rússia? Ei. É ou não é? Pois é, vocês não são trouxa, né, velho? E se eu disser pra vocês que a Ioki vai levar vocês mais dois amigos pra acompanhar todos? Aí sim, eu disse todos os jogos do seu time na Rússia. Boa. Ficou empolgado, né? Tô ligado que tá todo mundo aí querendo. Então, rapaziada, se liguem nessa promoção. Me leva pra Rússia, Ioki. O vencedor vai poder chamar dois camaradas aí, dois parceiros, pra curtir essa baita trip aí, essa viagem incrível que acontecerá, hein? Lá na Rússia, cara. Já pensou? E seu amigo, junto com seu pai, você, sua mãe, sua avó, enfim, você pode escolher duas pessoas que você mais gosta, tá bom? Pra participar é muito fácil, é simples. É só você comprar os snacks da Ioki, pode ser pipoca, amendoim, salgadinho, depois você cadastra aquele cupom fiscal no site que eu vou falar agora. Anota aí, ó. ioki.com.br/ me leva pra Rússia e fique torcendo, só não esqueça de guardar o seu cupom fiscal, porque não adianta nada você comprar o produto e depois vai ter como cadastrar, tá bom? É verdade. Ioki, ó, Y-O-K-I, tá bom? Além de poder assistir todos os jogos do seu time lá na Rússia, você ainda concorre a muitos outros prêmios. Se liguem, Smart TVs de 60 polegadas toda semana e milhares de prêmios instantâneos também. É isso aí, irmão. Você vai poder ganhar vale compras online na mesa. Corre que a promoção vai só até o dia 19 de abril. Passa lá no mercado mais próximo e garanta já os seus snacks da Ioki. Acesse o site ioki.com.br/ me leva para a Rússia. Verifique as condições e confira o regulamento completo lá no site também. Promoção me leva para a Rússia, Ioki. Participe e viva o seu futebol. Promoção autorizada pela Caixa. Vamos agradecer a presença do Rogério Fidelis, ex-lateral. Rogério. Boa. Obrigado pela visita, pela presença, tá bom? Eu que agradeço. É isso aí. Você quer deixar algum recado para alguém, alguma coisa? Um abraço. Não, tô em paz, tranquilo. Beijão pra esposa que deve estar em casa, né? Só antes de chegar, hein, Rogério? Avisa, hein? Não, se tiver alguém certeza. Devendo, já aproveita pra cobrar do ar. Se você chegar em casa e colocar o chinelo e tiver quente, se preocupa, hein? Não, passa na tranquilo. Padaria antes. Tô tranquilo, passa, porque amor, as crianças estão em casa. Ah, então já é. Então tá bom. Tem paz, né? É isso aí. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Boa. Enquanto o Santos já joga, o Botafogo é melhor em campo. Ei! Né? Boa. É nada, você é louco. O artista. Estou acompanhando aqui comentários. Passa informação negativa. O artista. Tá, cuidado. Estou acompanhando comentários aqui. Ô, Sombrinha. Tudo bom, não? Melhor agora, Ale. Ai, tem que cumprimentar. Sobrinhas, meninas. Dá um recado pro ouvinte do estádio, que sempre me consagra aqui no YouTube. Certo. Amanhã, lá no Ale Oliveira Responde, lá no canal de Sola, a partir das 11 da manhã, vai o Fábio Santos. Ó. Conversei com ele lá na casa dele. Ale. Fábio Santos, gente boa pra caramba. Me recebeu muito bem lá em Belo Horizonte. E ele que vai ser o convidado de amanhã às 11 da manhã. E amanhã ao meio-dia você avisa, galera, lá que eu vou assistir, tá? Tá, até pelo menos meio-dia e 45, daí começa o mano lá e eu sei que aí fica complicado. Você é irmão, Ale, tamo junto, parceiro. O Domênico vai assistir você amanhã. O Dodô falou, cara. Depois eu vou tomar na chamada aqui. Então tá bom. Qual foi o primeiro assunto? Vai perguntar, entendeu? Isso. É isso aí, Estádio 97 volta amanhã às 5h30 no oferecimento de McDonald's. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, com os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome.